E aí, galera, aqui é o Johnny, Johnny Bravo, no podcast do Whatever, que sinistro. Coloquem os fones de ouvido, tirem as crianças da sala, minha gente, tá começando mais um podcast Whatever, que é o Zenon, e junto comigo está o Vini. Fala aí, galera, beleza? Duende Amarelo. E aí, galera, voltei. E a Pim. Oi, pessoal. Reunidos aqui hoje para entrevistarmos o dublador e locutor Ricardo Juarez. E aí, galera, tudo bom? Tudo certo? Pra quem não sabe, Ricardo Juarez, dublador do Johnny Bravo, né? Sim, Johnny Bravo, o Edu, do Edu, Melma do Madagascar, Taja Tasmania, Capitão Átomo do Liga da Justiça, Tigra do Thundercats também eu fiz, tem bastante coisa. É muito nossa infância, pelo menos pra mim, é muito minha infância. Então, além da gente falar um pouco de dublagem, desses personagens, a gente vai falar um pouco também das nerdices, né? Que o Ricardo Juarez, além de fazer as vozes dos personagens que fizeram parte da nossa infância, também é um nerd, por que não, né, Ricardo? Claro, claro, claro. Curte o videogame, tá sempre na PSN lá. Agora que voltou a funcionar, melhor ainda, né? Melhor. Foi até engraçado porque quando eu comecei a jogar com o headset, eu nunca tinha jogado com headset, demorei muito pra querer jogar e tal. Aí eu fui jogar alguns jogos, tem o Mod Nation, que é o jogo de corrida, né? E quando eu entrei ali, comecei a falar, e os caras falaram, quem é esse cara com voz de locutor? Quem é esse cara com voz de locutor? Aí eu falei, não, eu sou dublador, sou locutor. Ah, quem você dubla? Aí eu falei, Johnny Bravo, não acredito. Então a gente jogando, e eu fazendo corrida no carrinho lá, no Mod Nation, e fazendo vozes, tal, eu morrendo. Pô, como que seria o Johnny Bravo no Mod Nation, cara? Então, inclusive, esse Mod Nation, eu baixei alguém, não sei, um usuário lá da loja do PlayStation, criou um bonequinho do Johnny Bravo. Então, o ícone que eu tenho, é o avatar, é o Johnny Bravo, né? É um Johnny Bravo correndo no carrinho lá. Aí colocava, nossa, eu vou ganhar essa corrida, vai ser maneiro. E aí, gata? Como que você começou, cara, com dublagens? Começou como locutor? Como que você iniciou a carreira? É, a coisa foi mais ou menos assim. Eu tinha acabado de voltar de intercâmbio, eu tava com 17 para 18 anos na época, e eu pensava, exatamente porque eu tinha voltado, tinha morado nos Estados Unidos, eu pensava em fazer alguma coisa ligado a idioma, e aí eu pensei em diplomacia na época, né, que não tem nada a ver. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que era ser um diplomata e tudo, e né, terminei com não levei à frente isso aí, e eu sempre fui muito ligado, desde muito pequeno, a música, muito, muito pequeno, uns 6, 7 anos, eu escutava música e hoje em dia também continuo escutando, hoje em dia até por causa da profissão também, né, que eu faço rádio também, e fui visitar uma rádio que não existe mais, a antiga Rádio Cidade. Aí quando eu cheguei lá, vi um locutor no ar, o Cristóvão Nilman, que hoje em dia não é mais locutor, enfim, não trabalha mais na área de locução, ele está só coordenando, foi coordenador da Jovem Pan e outras rádios também. E eu me apaixonei pela profissão e comecei a me interessar, fazer cursos. E na mesma época, o pessoal lá do curso que eu fiz falou, olha, você tem a voz boa, mas você tem que interpretar mais. Você é muito duro, você não é flexível, a tua voz é muito encostada, você tem que melhorar essa parte de interpretação. Fui fazer teatro para melhorar isso. Aí eu já tinha tirado meu DRT, o meu registro de ator. Na época que eu fui fazer isso, estava fazendo paralelamente dublagem, eu faço curso de dublagem, veio depois, aliás, eu estava fazendo paralelamente curso de locução e curso de teatro. Aí eu falei, pô, eu vou tentar o curso de dublagem, que veio logo em seguida. Aí fiz o curso de dublagem, falei, tem a ver com voz, eu vou começar a fazer dublagem também, já que eu tô com registro, né? Era o registro provisório, comecei a fazer dublagem, só aquelas pontinhas, bem, bem pequenininhas mesmo, tipo quando vai começar, tem um letreiro de um filme, Nova York, 1945, né? É só isso. É o começo de todo dublador é isso. É vozerio, são papéis pequenos. É o cara que aparece lá no fundo, de costas, que fala uma frase e tal. O começo de dublagem é isso. Você vai pegando papéis bem, bem, bem pequenos mesmo. E aí eu peguei, fui fazendo a dublagem, meio que assim, ia ser um bico, né? Até que em 97 foi totalmente acidental ou não, eu não sei, era coisa do destino mesmo, né? Eu estava num estúdio chamado Cinevídeo, que foi o lugar onde eu tive as maiores chances, né, de pegar bons papéis. Tava o diretor de dublagem, o Hércules Fernando, que é o que faz o cérebro, do Pink Cérebro, ele me viu no corredor e falou, pô, quebra um galho pra mim, porque eu tenho que mandar três vozes pra... Tem um negócio chamado Estreia Mundial de Toons. Isso era em 96, 97, mais ou menos. E tem um desenho chamado Johnny Bravo. Eu falei, ah, é? Ele falou, é, só que faltou um dublador, entendeu? Tá doente, tá gripado e tal. E eu tenho que mandar três vozes. Você não quer quebrar um galho pra mim? Olha, você não quer fazer o teste? Eu falei, eu não sei, eu... Nunca peguei um papel médio, imagina um papel grande e tal. Aí eu relutei um pouco, ele, não, vamos fazer. Aí eu fiz o teste, passei, e quando eu fazia os primeiros episódios do Johnny, que eu estava ainda me achando, né, tentando me achar do personagem, tipo, eu estava tentando achar a voz que eu ia fazer o personagem, se vocês pegarem os primeiros episódios para assistir, é praticamente a voz que eu estou falando aqui. E aí, gata, como é que é e tal? Com o tempo, eu comecei a impostar a voz para fazer o Johnny Bravo, que é a voz assim, desse jeito e tal, que ficou o que é hoje, mas no começo eu estava ainda meio perdido, me achando, né, no sentido de não me achando que eu era o fodão, né? Era me achando no sentido de procurando uma voz para o personagem, estava ainda tentando me encontrar ali. Eu, com o tempo, comecei a colocar os cacos, né, o sinistro, e outras coisas que eu fui criando. À medida que você vai conhecendo o personagem, você vai criando. Tem várias histórias do Johnny, mas a gente conta pra depois. E a locução veio meio que paralelamente. Veio acompanhando. As duas coisas foram acontecendo paralelamente. Sempre, só que eu sempre tive maiores chances na locução. Os cachês muito 50, 70 vezes maiores do que o cachê da dublagem. Então eu sempre caí mais pro lado da locução do que o lado da dublagem. Bacana. Você falou do vozerio. O vozerio, no caso, é aquelas vozes de fundo, né? Que ficam tipo, apedrejem ele, joguem ele na prisão. Exatamente. Agora, engraçado, eu tava falando ontem com a Miriam Fischer, que vocês devem conhecer. Sim, a Miriam. Sim. É um doce de pessoa, pessoa ótima. Eu tava conversando com ela, tô fazendo um desenho novo pra Cartoon, depois a gente fala também disso, ontem. E aí, eu conversando com ela, falando de papéis, e as pessoas às vezes entram no estúdio e vai fazer um papel pequeno, aí fala, é um papel que só tem meia dúzia de frases, vou fazer de qualquer jeito, faz com má vontade e tal. Às vezes, você pega uma pessoa que faz um papel pequeno, de qualquer jeito, faz, sabe, de má vontade, faz com pressa de qualquer jeito, isso é um trabalho artístico. Se você fizer de qualquer jeito, não fica legal. Então, mesmo o vozerio, você tem que fazer sempre com amor, com dedicação. Tem uma história de um cara que eu não conheci, eu só sei o apelido dele, que é Passarinho, porque ele, na época, na extinta, infelizmente extinta, Herbert Richards, né, que fechou, uhum. Esse cara, o Passarinho, ele ia de estúdio em estúdio fazendo uma merdinha, por isso que era Passarinho, entendeu? O apelido dele era Passarinho. Então a gente tinha um filme tipo, quer ver? Tipo Gladiador, né? Um filme épico, aquela coisa e tal. E naquela época, anos 80, gravavam tipo 10 pessoas juntas. Hoje é um de cada vez, no máximo 2. Então hoje é um de cada vez, naquela época era tipo 10 pessoas dentro do estúdio e tal. Era até legal, né? Porque você tinha, encontrava com as pessoas, contracenava ali lado a lado e tal. E esse cara, todo mundo falou, morte, morte a ele, não tenha piedade e tal. Pô, é um filme de época, é tipo Gladiador. Aí entrava esse cara e falava assim, esse cara é mó safado, isso é um 7-1. Faço chefe. Mas isso foi pro filme? Não, porque o diretor falava, o diretor parava, gente, para. Gente, parou. Meu filho, você tá maluco? É um filme de época. Um 7-1 é foda. Né? Então, entendeu? Naquela época já tinha. Então, assim, eu nunca conheci, eu não sei o nome dele. Talvez se eu soubesse também, não sei se eu ia falar, mas enfim. Queria até entrevistar o cara, né? Quais os filmes que você trollou na dublagem? Não, tem que ter um diferencial, né? De repente você faz um trabalho com vontade, você pode se destacar pra papel maior. Com certeza, porque você termina chamando atenção. Tem um filme que eu fiz, o Príncipe Caspian, né? Que é de Narnia, acho que foi o segundo. Eu fiz um centauro, que ele aparece, eu acho que em 8 cenas, se eu não me engano e tal, mas quando ele aparece, ele é o líder lá dos centauros, né? Quando ele aparece, todo mundo para, o elenco todo do filme para ouvir o que ele tem a dizer e tal, e ele rouba a cena. Aí eu fiz, né, na época o Garcia Júnior ainda era da Disney, aí me contaram que ele entrou no estúdio, ele, na hora que estavam mixando essa parte, ele, quem é esse aí? O Ricardo Juarez, ele, ah, é ele, pô, ficou bom e tal. porque realmente eu não tive, eu fiz pouquíssimas coisas para Disney. Eu adoraria ter feito teste e tal. Disney é uma coisa que é uma meta que eu não consegui atingir ainda, apesar de ter quase 20 anos de carreira. Eu nunca tive a oportunidade de ser chamado para um teste para um personagem na Disney. Mas por quê? É muito fechado assim? Talvez porque o pessoal, isso é muito comum em dublagem, o pessoal, não, ele é ocupado, ele é muito ocupado, aí eu não sei se ele vai poder gravar, não vai poder gravar, aí talvez a pessoa meio que quase caia no esquecimento, né? Aí eu, de vez em quando, eu pergunto, você tem uma ideia, as pessoas que começaram, eu comecei a dublar mais ou menos nos anos 90, 90, 91, por ali, foi mais ou menos e tal. Tem gente que começou a dublar no final dos anos 90, 99, 2000, que já fez muito mais coisa do que eu esse tempo todo, entendeu? Só que são pessoas que se dedicam exclusivamente à dublagem, né? Eu tenho locução, dublagem, muita publicidade, muitos comerciais que tem, férias também, eu faço constantemente, eu sou chamado para fazer férias, eu recuso, aí eles aumentam o cachê porque eles me querem, eu falei, o que eu posso fazer, né? Então, agora mesmo, eu não ia fazer. Você faz férias. Você fazia na Globo também, né? É, não, ali eu sou fixo, né? Eu fui chamado para fazer férias no canal a cabo, no Universal Channel. Eu acho que eu terminei de gravar semana passada. Ainda tem alguma coisa indo ao ar com a minha voz, porque o locutor oficial, que também se chama Ricardo, né? O Ricardo Gonçalves, ele voltou, já retornou das férias e tal. Mas eu cheguei a gravar, tem algumas coisas tipo House, episódio inédito, nesta quinta, 11 da noite, no Universal Channel. Né? Como o Ricardo, o Gonçalves, o locutor oficial, que é o mesmo do video show, como o Ricardo já voltou das férias, então ele deve estar regravando, fazendo. A maioria das coisas está com a voz dele e tal. Mas você tem a voz parecida com a dele. É próxima. Na época que eu cobri férias no video show, o pessoal me chamava porque a voz era próxima. Aí, quer dizer, eu tava. Nossa, esses dias eu tava assim, que nem um zumbi. Assim, vocês estão tentando marcar comigo há um tempão, mas eu tava assim, até para coisas para mim mesmo, tipo, tempo de ir ao médico para ver, sei lá, num dentista, alguma coisa. Foram 20 dias que eu fiquei assim. De manhã na rádio, de tarde na Globosat, de noite gravando para a TV Globo, e quando eu chego em casa, ainda eu gravo, porque eu tenho um estúdio em casa, que é onde eu estou aqui agora, eu gravo os comerciais que eu faço, Volkswagen, tudo que eu faço, eu gravo de casa e mando para qualquer lugar do Rio, do Brasil, enfim. Então eu estava realmente atoladíssimo, né? O que é bom, né? Mas mesmo assim eu consegui, por exemplo, fazer Transformers, que eu arranjei um tempo na minha agenda e fiz. Então a coisa de não ter sido chamado, respondendo a pergunta lá de trás, da Disney, talvez seja a coisa, não, Ricardo é muito ocupado e tal, mas porra, esse é um sonho antigo que eu tenho, se eu fizer um teste, eu já fico feliz. Fazer um teste pro protagonista da Disney, uma animação, é um sonho. Ricardo, você falou do locutor do video show, né? Uhum. Como que é o nome dele mesmo? É Ricardo Gonçalves. Você viu uma vez, há muito tempo atrás, cara, acho que eles receberam um monte de carta. As donas de casa que assistiam um programa pedindo que pra mostrar quem era o cara, né? Que fazia as locuções. Eu não lembro se era a locução do video show ou se era as locuções da Globo. Não sei se são a mesma pessoa. Mas enfim, eu sei que mostraram ele no estúdio gravando e tal, as falas. E aí na semana seguinte, mostraram ele lendo as cartas das senhoras, falando assim, nossa, mas a sua voz é tão bonita, mas eu não te achei tão bonita assim. Maneiro. Dublar, necessariamente você precisa ter o registro de ator ou... É porque facilita bastante por causa de imposição de voz, tudo, né? A dublagem é uma categoria do ator. Você tem o ator de cinema, o ator de teatro, o ator de televisão e o ator de dublagem. Por isso que vira e mexe você vê sei lá, o Carlos Seidel, que é a voz do Seu Madruga, e ele apareceu fazendo uma ponta na novela das oito, ou então em Malhação, ou a Maria Helena Pader, que faz a Fran, da família Dinossauro, e ela fez a empregada do Rei do Gado, é a voz da Fran e tal. Então, todos nós somos atores, né? Então, realmente, você precisa. Você ter apenas uma boa voz, uma boa dicção. Outro dia, eu recebi um e-mail de um fã, falando sobre isso. Não, as pessoas elogiam minha voz, eu sei imitar o Lula, o Silvio Santos, o Pelé. Eu falei, tudo bem, legal, cara, mas olha só, você na hora de dublar, você vai dublar o cara que tá lá na tela. Se o cara for, sei lá, coisas que eu já fiz, por exemplo, o Hellboy, né? Tem uma voz mais grave, mais assim, desse jeito, você tem que saber colocar a voz e tal. Você não vai fazer a voz do Pelé ou do Lula no Hellboy, né? Entendeu? Então, é, é engraçado, né? O Hellboy falando que é o Pelé. Pois é. É, é, né? Tá legal, preciso, né? Vamos pegar aquele vilão, entenda? É. Já pensou? Então, assim, você tem que se transformar, é quase uma incorporação espiritual com a voz. Você tem que se transformar, você se anula, o Ricardo não existe na hora. O que existe é o ator lá na tela. Então você vai, logicamente, um ator que tem a ver com o meu timbre, a minha extensão vocal. Eu faço atores de 25, 24, 25 anos, até homens de 50, 50 e poucos anos e tal. Se ele der um garoto de 15 anos, eu não vou fazer. Vai ficar, e aí, como é que é? Então a voz vai ficar falsa, vai ficar, entendeu? É estranho. Então você precisa, sim, ter o registro de ator. É a mesma coisa de você tentar dirigir o carro sem carteira de motorista. Você pode até saber. Você pode até saber dirigir, dirigir bem. Tá? Agora, no caso específico do dublador, eu sempre faço essa comparação, que é, como o futebol é muito popular, eu sempre comparo, né? Se você, por exemplo, pegar um cara, pô, o fulano de tal é craque de futebol, tem que ir para a seleção. Ah, por quê? Não, porque ele tem um fôlego impressionante. Não, mas ele sabe chutar, cruzar, cabecear, marcar, fazer, cobrar falta bem, ele sabe driblar e tal, que são os fundamentos básicos, né? Não, ele não faz nada disso, ele só tem um fôlego bom. Na dublagem, uma voz bonita não garante que você vai ser um bom dublador, entendeu? Sim. Entendeu? E às vezes você tem uma voz, por exemplo, se vocês conhecem também, o Alexandre Moreno, que é um talento, né? A voz do Moreno, ele não tem um vozeirão. A voz do Moreno é uma voz comum, é o que a gente chama de voz branca, que é uma voz assim que passa às vezes desapercebida. Você, caramba, é o Alexandre Moreno? Nossa, eu não reconheci, né? Então é uma voz comum, não é um vozeirão, não é uma voz grave, pesada e tal. E ele faz de tudo, entendeu? Ele faz de tudo, faz homens mais velhos, mais jovens, comédia, desenho, né? É um grande dublador. É, maneiro. Aproveitando esse gancho aí dos atores, porque assim, a dublagem brasileira eu acho que sempre foi uma das melhores, eu já escutei de outros países, fica um negócio muito falso, e a brasileira é muito boa, assim, eu acho ela muito legal. Mas agora, principalmente grandes filmes, tipo a Disney, igual você falou, tem mania de chamar pessoas famosas, é apresentadora, igual aconteceu no Enrolados com o Luciano Huck. O que você acha disso? Eu acho que fica, tem o lado que as pessoas têm mais curiosidade sobre a dublagem, isso é legal. Agora, por outro lado, o que eu não assisti, não tive coragem de assistir o Enrolados dublado, né? O que eu vi foram apenas trechos do trailer, tá? Não gostei. É, não gostei do que eu vi. O Luciano é um baita apresentador, um grande apresentador. Agora, ser ator de dublagem, não, entendeu? Tem casos, tem famosos que fizeram a dublagem muitíssimo bem. A Marieta Severo, a Nova Onda do Imperador, aquele ator que fugiu o nome agora, Daniel, ele fez o Cazuza, fugiu o nome dele aqui agora, fez o Dalinho Tic Liro. Daniel Pereira, não é? Isso, exatamente. Ele fez o Dalinho Tic Liro, um fantástico. O Leandro Hassum ficou sensacional fazendo aquele meu malvado favorito. E naquele do cachorrinho, do Boltz, ele faz aquele hamster gordinho, que até parece com ele um pouquinho, né? Que também tem dois famosos que mandam bem também, né? A Sabrina Sato e o João Gordo, né? Eu ia falar isso, a Sabrina Sato aí mandou muito bem, né? Eu já não sei. Eu nem vi, mas assim, as críticas não foram boas, não. Meu Deus, cara. Então, assim, eu acho, só pra concluir, eu acho que você, não vejo nada de errado em colocar uma pessoa que não é um dublador propriamente, né, no dia a dia e tal, para dublar. Se o cara conseguir fazer, você vê, o Leandro Hassum é um comediante. Você não vê o Leandro Hassum, entendeu? É um comediante. Mas ele fez muito. O Lúcio Mauro Filho no Kung Fu. Eu ia falar isso aí, o Lúcio Mauro, quando ele fez o Kung Fu Panda, ficou fantástico também, né? Muito bom, muito, muito bom. Então, não tem aquela coisa do tipo, porque um famoso vai estragar. Nem sempre, nem sempre. Existem casos, né? Que Deus o tenha, o Bussunda fazendo o Shrek, o Mauro Ramos. Pô, o Mauro é um monstro, né? Não sei se vocês sabem a história do do que aconteceu com ele quando ele fez o Pumba do Rei Leão? Não. Então, o Pumba foi dublado no mundo todo. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar. É só colocar multilanguage Pumba ou Lion King. A gente vão ver que medley que fizeram. Tem tailandês, norueguês, chinês, italiano, alemão, francês e tal. Então, ele foi no mundo todo. E a Disney americana falou assim: atenção, mundo, tem um cara chamado Mauro Ramos, do Brasil. Nós queremos que vocês façam igual a ele. Ele passou a ser referência internacional no mundo, entendeu? É. Então, não, ele no Pumba tava muito bom. É, ele é sensacional. Que a mesma coisa com o Márcio Seixas, do né? Balu, com a isso, do Balu. Uhum. O Márcio é engraçado que ele tem um jeitão grandão, assim, fisicamente ele lembra um pouco o Balu, né? Ele falando o valor, aquela, como é que ele fazia, né? Espere um pouco, garoto, você não pode pilotar esse hidroavião. Era mais ou menos assim, né? Antes de dublar, antes de começar a dublar profissionalmente, eu gostava de imitava o tempo todo. E eu gostava de imitar o Luiz Manuel, que antigamente fazia o Fred do Scooby-Doo, aquele lourinho que hoje em dia é o Peterson Adriano, né? O Fred era tipo: Velma, Daphne, veja! O Scooby deixou uma pista que vai ajudar a solucionar o caso. Bom trabalho, Scooby! É engraçado, você escuta a voz do cara, esse personagem vem na sua frente, na cabeça, é verdade, é. E vocês lembram de Tartarugas Ninja? Sim. Sim. Eu gostava de imitar o Bebop, que era aquele javali com tênis vermelho. Ah, eu também imitava o Bebop, cara, era legal. É, tipo... Ai, chefinho, tô com medinho daquela tartaruguinha. É uma mistura de Cruz Credo com Ave Maria. Ai, mamãe. Eu adorava. Mas então, concluindo a história dos famosos que dublam, se for bem dublado, se for um trabalho bem feito, nada contra, porque vocês, quem está escutando, eu acho também, que assistir um trabalho bem feito. E a culpa da pessoa que foi chamada para aquele trabalho, você está em casa, o telefone toca. Você quer fazer um desenho da Disney? Quero. Ah, o cachê é tanto. Ok, beleza, fechado. Entendeu? A pessoa que é chamada para fazer o trabalho, muitas vezes, só é chamada porque é famoso, é famosa, não porque assim... Não, eu vou chamar aquele cara ali porque ele artisticamente falando, vai render, vai fazer um trabalho sensacional, vai ficar muito bem dublado, né? Só que assim... As pessoas... Mas isso é agora, né, Ricardo? Antigamente não era por aí, né? Antigamente não era. E hoje em dia, né, tem aquela coisa do cliente, o estúdio não quer perder o cliente, que é o estúdio, quando eu falo o estúdio de dublagem, não quer perder, seja lá qual for o cliente, seja Warner, seja Fox, DreamWorks, ou Paramount, ou Columbia. Então, o que o cliente pede, o estúdio, sim senhor, olha, a gente quer que pinte as paredes de amarelo, os dubladores iam dublar com camisa verde. Tudo que pedem, eles fazem, né? Uhum. Antigamente, havia uma liberdade muito maior, não havia essa imposição, as coisas eram mais fáceis. Existia também uma preocupação maior no sentido de você respeitar a voz oficial. Isso acabou. Tem um ator que eu gosto muito de dublar, se chama Will Ferrell, tá? Eu fiz ele em alguns filmes. E o Will Ferrell tá pra mim como o Johnny Bravo tá pra mim. Assim, todo mundo que viu fazendo o Will Ferrell: porra, Will Ferrell, o seu ficou muito engraçado, tem tudo a ver com você e tal. Olha, o Will Ferrell, só no Rio de Janeiro, fora eu, já teve 7 dubladores que fizeram. Eu vi uma entrevista tua, Ricardo, você falando até sobre esse filme aí que você fez, né? Uhum. E que tinha uma da Feiticeira. Isso. E que você teve que fazer até umas imposições de voz, porque assim, ele passava do calmo ao muito agressivo, ao muito pirado, assim, né? Então, aí eu ia pedir pra você fazer um pouquinho, só um texto, assim, só pra galera perceber essa mudança que você tem que dar no personagem, assim, mesmo dublando, você tem que, né, atuar também. É, eu tenho que... Na verdade, na dublagem a gente atua o tempo todo, né? Mas assim, eu teria que ter uma referência tem coisas engraçadas, né? Eu lembrei, mas aí na verdade o último filme que eu fiz dele foi Land of the Lost, que eu acho que é Terra Perdida, que ficou em português o título. É, uma série de coisas que a gente colocou. Aquele filme, acho que muita gente não sabe, aquele filme eu dublei ele, a primeira meia hora do filme, eu estava com faringite, com muita dor. Nossa. Muita, muita dor mesmo. A faringite que eu estava, eu estava com sinusite e depois virou faringite. Então toda a parte aqui, abaixo dos olhos, a parte dos dentes e a garganta estavam comprometidos. Quando eu respirava para pegar, para falar qualquer coisa, né, respirava normalmente, né? A impressão que eu tinha é que todos os meus dentes tinham ficado escariados ao mesmo tempo. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Então, fazer comédia com dor é difícil, é bem difícil e tal. Mas eu fiz a primeira meia hora, aí depois a gente... era uma parte do filme, aí a gente ia continuar no dia seguinte... Eu saí dali direto pro hospital, o médico falou, não, você vai pra casa, você tá com faringite, descanso de voz de 2 dias e tal. Aí ele falou, como é que você conseguiu trabalhar assim? Eu falei, não sei, você podia ter ficado rouco, né? Aí eu falei, não sei. Então eu fui pra casa, eles aguardaram ficar um pouco melhor. Aí eu voltei pra concluir o filme, tipo, 70% bom, né? Então tem uma cena engraçada, especificamente desse filme, você pediu pra fazer o Ifel, né? Aí é uma cena que tem um dinossauro correndo atrás dele, né? Aí ele fala assim... Corre zigue-zague pra ele não pegar vocês! Corre zigue-zague pra ele não pegar vocês! Corre zigue-zague! Aí o dinossauro tá olhando assim pra baixo, né? Ele, aquele deserto, não tem árvore, não tem nada. E ele correndo em zigue-zague, o dinossauro assim, olhando assim, como assim, que cara idiota, né? Aí o dinossauro então, vai e morde a mochila dele e arremessa ele pra cima, né? No original... Ele só falava assim, corre zigue-zague, e tal. Aí na hora de dublar, eu não lembro se foi sugestão minha ou se foi sugestão do Paulo Vignolo, que era o diretor desse filme, aí ficou assim na versão que a gente colocou, eu espero que quando for ao ar na TV não seja cortado isso, porque ficou muito engraçado, né? Corre zigue-zague pra ele não pegar vocês, corre zigue-zague, aí o bicho vem, zigue-zague é o cacete! Entendeu? Ficou mais ou menos assim. Então, o jeito dele é tipo, Isabel, peraí, isso da feiticeira. Isabel, não faz isso comigo, não. Pô, Isabel, olha só, isso aqui é uma vassoura. Pô, que legal. É mais ou menos essa voz. Quando eu faço o Ifel, eu saio fisicamente cansado do estúdio, por causa da respiração. É, maneiro. Vamos falar um pouquinho agora dos personagens, Ricardo. Caso o Johnny Bravo, seu xodó, né? Claro. O Johnny vai ter agora um especial no meio do ano. Eu espero ser chamado, porque, como eu falei hoje em dia... Pô, mas peraí, mas se mudar a voz do Johnny Bravo, todo mundo fala isso. Vai mudar a voz do Johnny Bravo, vai estragar. Pô, a voz do Homer Simpson mudou. Tiveram vários protestos. Foi por um motivo de processo judicial, alguma coisa assim, que eu fiquei sabendo na época. E mudou, entendeu? Assim, não existe garantia de que eu vou ser o Johnny Bravo pra sempre. Por mim, eu seria. Eu amo dublar o Johnny, mas é o meu xodó, como você disse. E as mudanças, assim, do original, né? Porque, lógico, no original ele não fala o sinistro, né? Igual o Johnny Bravo e tal. Cara, eu tava ouvindo até o original em inglês. A dublagem original é muito chata, cara. Não tem graça nenhuma assistindo o original. É isso que eu ia falar. O som, a voz, a dublagem do Johnny Bravo, que é o diferencial, né? Porque o desenho, assim, não é tão, assim, engraçado. O que fica engraçado é a dublagem, né? Esses cacos que você coloca dentro da dublagem, né? A dublagem, a gente fala que é a alma do personagem, né? Se você pegar e trocar, você pode até colocar uma pessoa pra imitar. Mas, por mais próximo que seja, não vai ficar idêntico, né? Então, assim, aquele som, por exemplo, dele se mexendo, a sonoridade dele se mexendo, que é aquele... aquela coisa, né? Aquilo ali eu criei, ele faz um som diferente em inglês, que é como se fosse um som de... Alguém vai dar um golpe de Kung Fu, do karatê. E eu criei aquilo ali. E o próprio sinistro, eu lembro que no original, em inglês ele fala assim, oh mama. O Johnny em inglês é tipo Johnny, é tipo Elvis. Né? Tem um jeitão meio de Elvis na hora de falar. A minha voz é mais grave que a do dublador americano. E eu falei assim, pô, eu não vou colocar. No texto eu tava assim, ai mamãe. Aí eu não. Enfim, o Johnny Bravo chegou a ser dublado, isso é importante falar também. Antes dele virar seriado, ele foi dublado em um episódio de um gorila que foge do zoológico. Ele chegou a ser dublado pelo um colega, amigo também, o Ricardo Schnetzer, que é a voz do Capitão Planeta. Ele seguiu o texto fielmente, o que estava lá, né? Tipo, ai, mamãe, uma coisa assim e tal. E não colocou cacos nem nada assim. E aí, quando a Cartoon anunciou que ia virar seriado, teve o teste. O Ricardo fez também, eu fiz também. A Cartoon falou, não, Ricardo Juarez tem mais a ver com o Johnny Bravo. E aí, eu fui conhecendo o personagem, conhecendo, até que, né, fui pegando aquele jeito, colocando o sinistro, quando ele caía de algum lugar alto, colocava, ih, problema, alguma coisa assim, né, e outras coisas que eu ia criando na hora. Tem um episódio que ele tá fugindo de uma tribo, ele tá numa ilha, e aí ele olha lá de longe, tá vindo aquela fumachinha de desenho animado com umas lanças, umas facas e tal, o pessoal correndo atrás dele numa ilha deserta. Em inglês ele fala assim, como que era? Ah, sim. Pessoas com raiva vindo na minha direção. Aí eu falei, pô, eu vou mudar isso. Ele estava numa praia, uma praia deserta, né? Aí vem os índios, os nativos lá, correndo na direção dele, aí eu... Ah, não! Deve ser algum tipo de arrastão! Então, a gente tem essa liberdade. Agora, tinha coisas que eu achava muito engraçado que eu deixava, tipo, as cantadas dele. E aí, gata? Deve ser demais ver você e ficar olhando pra mim. Como é falar com o homem dos seus sonhos? Cantada dele são as melhores, né? Não, ele é burro, né? Tem uma que ele tá numa ilha, vai parar numa ilha, esse é um outro episódio. Tá parando numa ilha com uma mulher. Aí ela, a mulher, de tanto ele dar em cima dela, ela fala assim, olha, eu tô cansado, tô de saco cheio, parará, não vem mais atrás de mim, eu vou lá pro outro lado da ilha. Aí ele, tá, e depois eu sigo você? aí ela vira e fala pra ele assim, peraí, mas que tipo de idiota é você? Ele, eu não sei, quantos tipos existem? Entendeu? Então, assim, depois, assim, eu tenho um amor muito grande. Não? Engraçado que o desenho, o Johnny Bravo, saiu do ar em 2006, a gente está em 2011. Lembrado, ele é muito. De vez em quando, fiz agora a campanha da Unicef para a economia de água, que é aquela música Go, Johnny Go, né? Que eu gravei, foi ao ar agora, pouquíssimo tempo. Como eu falei, agora em 2011 está programado um episódio especial que ele vai para a Índia, se eu não estou enganado. Eu não dublei ainda, espero dublar em breve. O personagem é muito forte. A série durou, foi por aí, de 1997 até 2006, por aí, mais ou menos. É a época boa do Cartoon, mais ou menos, né? Hoje em dia, eu tô fazendo algumas coisas pra Cartoon, né? Mas, enfim, vamos, pra não sair da linha de raciocínio aí, eu tenho até novidade pra contar. Então, além do Johnny Bravo, você também fez o... Aí que já foge um pouco do padrão de voz impostada, igual do Johnny Bravo, que é o... Foi o Edu, né? O Dudu e Edu. Na verdade, eu sou o Edu! Dudu e Edu! É a única voz que você faz com essa imposição, ou tem outros assim? Na verdade, assim, essa voz, eu sempre admirei e continuo admirando muito o trabalho do Marco Antônio. E eu lembro que na época que eu estava começando a dublar, tinha o Tiny Toon, que eu adoro, né? Uhum. E o Marco fazia o Plucky Duck, né? Era sensacional. Né? Então, e eu gostava muito, vocês assistiam também o Tiny Toon? Né? Aquela coisa, Lilica, perninha! Árvores pelo buraco, aquela coisa que ele fazia. e eu sempre admirei muito, né? Aí eu falei, pô, que voz que eu vou fazer pro Edu? O Edu foi mais um caso de... Eu tava no estúdio, lá, fazendo uma outra coisa lá, um outro filme, alguma coisa. Aí a dona do estúdio, da Cinevídeo, falou assim... Ah, e aí, você fez o teste pro desenho novo que chegou aqui? Eu falei, não, que desenho? Não, Dudu e Edu. Ah, que pena, poxa, já foram feitos os testes. Uma semana depois ela me ligou e falou, olha, nenhum teste foi aprovado, vai ter uma segunda bateria de testes. Aí foi aí que eu fiz e passei, e foi, no começo, arranhava muito a garganta, né, pra eu fazer. Aí depois eu... Aprendi a fazer um jeito que não machucava tanto a garganta! Entendeu? E o Edu também cansava bastante, quando ele dava aquelas gargalhadas, abria aquela boca gigante, né? Tem até um vídeo no YouTube, eu acho, eu, Clécio e o Luiz Sérgio, né, que é Dudu do Edu, os três falando. Mostra inclusive cenas dentro do estúdio, a gente gravando o desenho. E foi uma época muito legal. A gente já fez o... Concluiu, né? Teve o episódio final. Teve o episódio final do Edu. Teve um episódio. Não teve um episódio final do Johnny, né? Pois é, não teve assim um. Mas eu acho que se tivesse, eu sempre penso nisso, assim, que O Johnny está sempre procurando uma namorada, né, uma esposa, enfim. E eu acho que no dia que fosse feito o episódio que ele achasse, não teria muito mais lógica continuar, entendeu? É. Ia ter uma coisa, não ia ter por que continuar, né? Se ele já ia estar casado, uh-huh. Ele tá sempre procurando as gotinhas. tem um amigo meu que, pô, Johnny Bravo é um estereótipo, né, cara? Acho que todo mundo conhece um Johnny Bravo, assim, né? Tem um amigo assim também. Tem um amigo meu que ele tem um bonequinho do Johnny Bravo preso no retrovisor do carro, assim, no vidro de dentro, assim, cara. O engraçado é que a reação, como eu falei, o desenho saiu do ar em 2006, tá passando de madrugada na Cartoon, mas a reação até mesmo, assim, dos famosos, isso já tem algum tempo, não é tão recente, mas na época, um evento da Cartoon em São Paulo, eu conheci o Kaique Brito, teve um tatuador, a irmã dele também na época, quando eu fiz, né, o Sandy Júnior também, que eles sabiam que eu tinha um dublador lá, né, do Johnny Bravo. Quando eu comecei a falar, eles arregalaram os olhos assim e ficaram, nossa, mas como? Mas você é a voz do Johnny Bravo? Eu falei, não, mas são vocês, né? É, eu não sou famoso, minha voz é conhecida. Xuxa, a Xuxa pediu pra eu gravar a secretária eletrônica dela, né, com a voz do Johnny Bravo. Júlio César, goleiro da seleção, pediu pra eu gravar a secretária eletrônica dele com a voz do Johnny Bravo. Isso na época que o desenho tava no auge, na época que o Júlio César tava aqui no Flamengo, né? Jogando aqui ainda, tem tempo isso. Mas a reação é muito engraçada, porque é só memória auditiva, né? Um desenho que você escutou, que você cresceu ouvindo e de repente você vê aquela pessoa na sua frente, assim. A mesma coisa acontece com a televisão. Quando eu chego lá, atenção emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos, as pessoas, a voz da Globo! A voz da Globo é... Me faz um favor aqui, reativa, claro. a minha infância de escutar o Tigra do Thundercats. O Tigra era feito inicialmente pelo Francisco Barbosa, que é locutor também, uhum. E eu fiz a segunda voz, só que a voz é muito próxima, tanto que quando muda a voz de um personagem, principalmente quando é desenho animado, as pessoas, ih, mudou a voz. Quando eu comecei a fazer, eu estava muito preocupado, né, com isso, quando mudou a voz, as pessoas, não houve choque. As pessoas não falam, ih, mudou a voz, né? Não, não teve, então o Tigra é só falar mais alto. Chitara, Lion, rápido, por aqui! Willy Kitsch, Willy Cat! Entendeu? É a voz dele não, né? Eu quero muito fazer a nova animação da Cartoon. O que você achou, cara? Você curtiu o estilo, assim, meio mangá, meio anime? Eu vi duas animações, na verdade. Uma que é meio anime, eu tenho que primeiro assistir para poder saber, hoje em dia tá muita coisa virando anime, né? Sim. Eu tenho que primeiro saber como é que ver primeiro, né, para ter uma ideia se vai ser legal ou não, né? Mas parece ser interessante. Eu só não sei se eu vou fazer, porque de repente eu falo, não, o Tiger estava mais jovem nessa época, a gente quer dubladores novos, não quer nenhum daquela época. Ou se eles vão adotar a mesma postura do Transformers, que eles pegaram o americano... Eu acho que tem que manter as vozes, né? Pois é, infelizmente nem todos, né? O Newton da Mata, que fazia o Lion, já faleceu em 2006, eu acho. Não. Depois, o que eu ia falar do Transformers era o seguinte. O que eu fiz no Transformers? É, qual que você fez? Não recordo. Eu sou o Sargento Epps, que ele parece com o jacaré do El-chan. Tá certo? Então, aí eu fiz ali, fiz o 1, 2 e 3, né? Eu citei o Transformers pelo seguinte, eu não sei se o Thundercats, se a Cartoon vai fazer o que fizeram com o Transformers, que eles pegaram o dublador que foi dos anos 80, do Líder Optimus, e mantiveram o mesmo americano que fez nos anos 80, está fazendo até hoje, né? Então, não sei se eles vão fazer isso. Mas é um desenho novo, vozes novas, não sei, aí eu não sei. Queria muito fazer. Eu vi duas animações, essa de anime que a gente está falando, e uma outra, que é a computação gráfica, que eu não sei se era uma coisa... Até hoje eu não consegui entender se aquilo ali era um projeto que não vingou, ele projeto morreu, que era o Lion no topo de uma montanha, lá no planeta deles, treinando com a espada, e daqui a pouco vem... Eu vi essa... Vem a porra. Isso, ataca ele e eles caem lá de cima do penhasco, uhum. Né, lutando. Essa animação em computação gráfica, isso era um projeto novo? Eu acho que foi um teste que eles fizeram, né, para o novo Thundercats, mas aí acabou não vingando. Eu preferia, se falasse, qual que você gostou mais? A em computação gráfica, eu achei fantástico. E outra coisa, existe uma coisa que eu não gosto muito, a postura de vamos cortar as cenas violentas. Nem todos os desenhos são para crianças. Então, passa 11 horas da noite, passa, sei lá, 1 hora da manhã. Exatamente. Né? É que nem as Tartarugas Ninjas, que os caras usam a adaga lá e o espada e não mata ninguém, né? Pois é, eu fiz um anime. Na verdade, eu só fiz 2 animes até hoje. Aliás, 3, se você for contar o Digimon. Digimon eu fazia o narrador, você sabe, né? Aquele narrador do começo do episódio. Aí fiz o Shinzo, que era meio americanizado. Eu fazia o Futal, é um gato amarelo, bem gordão, assim, tipo: escuta, Mochilo, nós temos que dar um jeito de comer. Eu estou com muita fome. Que era mais ou menos assim. E o outro foi o Gungrave, que eu vi, eu acho que 2 episódios só. A gente fez a temporada inteira, acho que foram 20 e poucos. Chegou a ser anunciada no Cartoon, até hoje eu não sei por que não passou, entendeu? Era violenta, era bem violenta. E, Ricardo, você também fez a voz do Taz? Então, o Taz também, até 2001, 2002, mais ou menos, era feito pelo Paulo Flores, colega que faleceu muito cedo, problemas de saúde, com 58 anos, eu acho, por aí, mais ou menos. Enfim, quando já estava muito doente, foi feito o teste, e aí eu fiz o teste, eu não tinha ideia de como fazer, porque para mim eu falei: ah, o Taz é fácil. Só que não é tão fácil, tem um jeito de fazer. O Taz, que ele, tem momentos que ele fala, né? Então o teste, quando eu fui fazer para o Warner, eu passei no teste. Uma semana depois, a pessoa que tinha sido, que tinha me aprovado, o superior dessa pessoa, disse: ah, não gostei, não está selvagem o suficiente. Aí, beleza, novamente me colocar e falar: ah, você, infelizmente você está descartado. Aí novamente foi feito uma segunda bateria de teste, dessa vez normalmente são só 3 pessoas. Aí essa segunda bateria, eu acho que foram mais de 20 pessoas, todos da Beth Richards na época, e nenhum passou. Aí fala: bom, no meio desse povo todo só tem um que conseguiu fazer melhor, o Ricardo, chama ele de volta. Fiz o segundo teste, aí passou um mês e tal, aí não acharam o selvagem suficiente. Fiz o terceiro teste, falei: pô, o que tá querendo, né? Só que aí, como demorou muito tempo, foi, eu acho que 1 mês e meio, quase 2 meses, o intervalo entre o teste e outro, eu não lembrava mais como é que era a voz que eu tinha feito, e ele fala em alguns momentos. E aí, na época, lá no computador, eu perguntei pro operador, falei: vocês têm gravado alguma coisa minha aí para eu lembrar qual foi a voz que eu fiz? Como é a voz que você tá fazendo pela primeira vez, você não grava, né? O Johnny já faz de olhos fechados, mas da primeira vez que eu tava fazendo o teste. E aí ele falou: não, não tem. Aí eu falei: não, vamos ver então como é que é o inglês, o original, passa a cena aí. Aí ele falava: eu não gosto de coelho, eu não gosto de água, eu gosto de coelho, uma coisa assim. E aí eu fiz uma voz que é basicamente a voz do Lula, a gente até falou sobre imitar o Lula lá atrás, né? É uma tipo a voz do Lula sem a língua presa. Então o Taz que eu faço é meio Lula, que é tipo toda aquela gritaria de chefe. Se você colocar a língua presa nisso, né? Não tem que colocar, se colocar a língua presa, vira praticamente Lula. Então o Taz, e eu tô fazendo agora a nova série do Looney Tunes, que tem o Taz, né? E é sempre legal porque é rápido, né? Ele fala muito pouco, não exige muito, né? Cansa um pouquinho porque tem que gritar e tudo mais. Mas gravação normalmente é bem rápida. Sorte sua que no Digimon você falava pouco também, né? É, Digimon também, eu entrava no estúdio e ficava 10 minutos, né? Eu entrava lá e finalmente os Digi escolhidos chegaram ao Digimundo, né? E bora pra casa. mais ou menos isso. Puta, eu lembro na abertura do Digimon era a Angélica, cara, dançando. Né? Puta, eu não lembro do Digimon, cara. Quem que eu lembro? É, maneiro. Ô Ricardo, como é que foi gravar o Melman, que ele é todo traumático, todo meio doido, assim? Como é que foi pra você gravar? Foi bem legal, assim, o Melman, ele é hipocondríaco, né? Assim, o Melman, inicialmente, no primeiro filme eu tinha feito uma voz mais fina pra ele, né? O segundo filme mudou de estúdio e veio uma pessoa pra acompanhar que, apesar de falar português bem, né, é uma pessoa que tem uma visão muito particular do filme. Inclusive, tem até uma história engraçada para contar. Essa mesma pessoa que representa os estúdios da DreamWorks e de vários outros estúdios, Paramount, Columbia também, que eu acho que nunca fez dublagem na vida, mas é meio que opina como os dubladores devem falar, né? Tem uma cena, vocês lembram do Homem-Aranha 3, aquela cena que o prédio, os pedaços do prédio estão caindo? Sim. Então é o seguinte, tem uma cena lá que a gente, eu gravei no Homem-Aranha 3 Rogerio. Então os pedaços do prédio estão caindo e no Rogerio você, a polícia chegando, o Homem-Aranha passando, uma mulher gritando, caindo lá de cima e tal, tudo muito rápido, muito dinâmico, né? Então, cuidado, fuja, cuidado, ai meu Deus, socorro, socorro, cuidado, se proteja e tal. E o texto é esse. Né? Então a gente gravando, e aí daqui a pouco ela interrompeu, essa moça que acompanha a gravação, falou: quem está fazendo o homem que morre esmagado pelo pedaço do prédio? Aí o rapaz lá levantou a mão, o rapaz falou: ah, fui eu, sou eu. Por que você parou de fazer a reação quando caiu em cima dele? Ele morreu esmagado, né? aí ela: não. Não, eu quero que você continue, estica. Aí então, um olhou para a cara do outro assim, meio que, como é que é? Porque a cena é muito dinâmica, é toda, entendeu? Mostra o bombeiro, mostra a polícia, mostra o Homem-Aranha, entendeu? Mostra as pessoas correndo, é tudo muito... o cara é um pedaço do prédio do tamanho de um carro, cai em cima dele e ele morre, na hora. E a cena continua. Então, na hora, a gente regravou e todo mundo, cuidado, socorro, cuidado. E o cara, e ao fundo, o cara ficou, que morre esmagado, ficou assim. Ficou assim uns 10 segundos. E aí, quando ela, tá bom, valeu, era assim que você queria, era assim que você, ok, aprovado, ok. Vou ali no banheiro rapidinho, tá bom. Aí todo mundo rápido, o diretor de dublagem, que hoje em dia nem trabalha mais nesse estúdio, saiu de lá, falou: gente, rápido, vamos regravar. Tá, aí, pum, regravou. Aí ela voltou: vamos lá, vamos continuar. Valeu aquela. Então assim, do Madagascar 1 para o Madagascar 2, teve uma série de coisas. Falei assim: gente, eu desaprendi a dublar. Aí depois eu fiquei conversando com os colegas, tem histórias, assim, as mais malucas que você possa imaginar. Quando você está fazendo uma cena que o cara está mastigando alguma coisa lá na tela, o ator lá na tela está mastigando, você faz assim, né? Como se estivesse comendo alguma coisa com a boca. Você faz... Então, é a cena que o cara estava comendo uva. Essa moça falou: não, ele está comendo uvas. Aí foram comprar uvas para o dublador, porque... Pode tentar comer específico. É um som específico. Você escuta a mastigação de quem está comendo uva, é específico. Aí o rapaz teve que fazer com uva na boca. E uma outra também, aí tem várias histórias. Tem uma outra, uma cena que ela estava lá transando, uma moça transando com o namorado. Aí ela começou a fazer aquela, né, a respiração mais forte. Enfim, ofegante. Aí, não é o que vocês estão imaginando. Aí falou: não, mas você está na horizontal, eu quero que você fique na vertical porque o som muda. Gente, você interpreta com a voz. Você não... Vem aqui, vamos fazer direito isso aqui. Quer dizer, então, que se eu for fazer o time, eu vou ter que ficar rodando dentro do estúdio? Pô, entendeu? Ou então, se eu for fazer o Hellboy, eu tenho que me pintar todo de vermelho para a voz sair? Né? Então, essa senhora, digamos assim, que é uma coordenadora internacional poderosíssima, com muito, muito, muito poder. Digamos assim, no Brasil, essa mulher é o Steven Spielberg. No Brasil, ela é ela representa o estúdio, ela, entendeu? Então, o que ela fala, entendeu? Então, ou ela acha que ela é? Olha, infelizmente, ela é. Porque ela é. Infelizmente ela é e sabe disso, né? Ela pode chegar e falar assim: não querem fazer? Não tem problema. Alô, Los Angeles, estamos com problema com o estúdio X. Podemos gravar no estúdio Y? Não tem problema. Ó, estou tirando o projeto daqui. Esse dublador tá fora, esse dublador também tá fora, que não está bom. Então as pessoas, quando vão gravar com ela, entendeu, saem assim, o que normalmente pessoas... Estou falando dubladores que vocês, famosíssimos, todos top, top, top de linha. O cara que normalmente demora 5, 7 minutos para fazer uma cena, demora 1 hora e meia, 2, entendeu? Aí você fala assim, mas lá estourado, você... cansado, né? Não, você sai, né? E coisas que você. O Madagascar, o Melman que eu fiz no Madagascar foi um. No 2 já foi outro que. Não, o grito dele não é tão. É mais. Entendeu? Coisas que eu fazia. Tem uma cena do Melman. Eu não lembro exatamente que parte do filme. Ele dá o grito do Tarzan. ele tá, pega o cipó e faz o, aquele grito aquele que todo mundo conhece do Tarzan, né? Oh, oh, oh, oh, por aí. E aí ele fez. Aí quando eu fui fazer, aí ela, não, por que Tarzan? Não tem nada a ver com o Tarzan. aquele, o Surf's Up, né? O Tá Dando Onda, que eu fiz o pinguim, o vilão, que é o Tank Evans, né? Que é tipo, aí sai fora, prego, essa onda é minha. Entendeu? Assim, então, quando eu fui fazer, tinha uma cena que a gente falava assim, conversa de surfista, né? Com surfistas conversando. Aí, meu irmão, vou vazar, hein? Valeu, vou vazar e tal. Ela, não, só um minuto. Ela com o dicionário do lado, o laptop do outro, abriu o dicionário de novo, português, inglês, inglês, português. Vazar, não, mas vazar, a cena não tem água. Por que tá falando que é vazar? Ai, Jesus. Entendeu? Então, e você tem que fazer tudo o que ela fala. Kung Fu Panda, eu fiz Mestre Croc, que é o Van Damme em inglês, né? Então, fiz fui lá fazer o Mestre Croc pra fazer uma reação de luta. Que ele esticava o braço pra cima e fazia um... Depois rolava no chão. Pra fazer isso foram 45 minutos. Sabe? Não, quando você estica o braço pra frente, como se fosse dar um soco, o som não é esse que você tá fazendo. O som é outro. Eu falei... né? Caramba, quando você rola no chão... Eu tava imaginando a hora dela me pedir pra rolar no chão lá. Entendeu? teve um dublador lá, tem uma cena que ele fez um personagem no Kung Fu Panda... E ele tá no chão e tem um bicho pisando nele, esmagando ele. Aí ela, não, eu não quero, eu quero que você sinta dor, eu quero que você passe emoção de dor na sua voz. Um dublador que já tem, eu não vou falar o nome dele, porque ele pediu para não falar, mas um dublador que já tem mais de 40 anos de carreira, e se ele fala assim, oi, aí você, conhece a sua voz. É nesse nível, entendeu? Um dublador super famoso. Aí ele chegou e falou, você quer que eu vá aí dentro pisar no seu pé pra você sentir dor? Porque eu não estou sentindo verdade. Tá, então assim, essa pessoa, pelo que eu sei, nunca dublou uma frase. E pois isso que eu ia falar. Só que assim, pros estúdios americanos, que mandam ela como representante, ela fala português. Ótimo. Então vai ser ela mesmo. E aconteceu de... sei lá, de algum do caso do Johnny Bravo, por exemplo, chegar e falar assim, olha, não quero mais que você faça isso. Já, uma vez uma diretora, não é o caso dessa pessoa que eu estava falando, uma diretora brasileira mesmo, lá na Elliot Richards, eu comecei a fazer, ela não sabia o que era Johnny Bravo, quem era Johnny Bravo, aí eu comecei a fazer e tal, aí eu fiz lá o sinistro, ela, não quero que você fale isso, o desenho não é de terror sinistro, eu falei, isso é uma gíria. Ah, não, mas eu não quero, a gente ficou discutindo quase 10 minutos para eu conseguir convencer, aí depois fiz o hop, hop, hop. Não quero que você faça isso, parece que você está com soluço, vai estragar o personagem. E outra coisa, para de impostar a voz, faz com a sua voz natural, essa voz que eu estou falando aqui agora com vocês. Tá? Eu falei, não, mas o personagem já existe, na época já existia, há uns 3, 4 anos, eu falei, o personagem é assim. Eu não posso fazer de outra forma. Ele faz sucesso assim, entendeu? É, maneiro. Onda Glieben, Glausen, Globen. Falou já dos personagens dos desenhos, né? De filmes. Você dublou, no caso, já fez a voz do Van Damme, né? Fiz Van Damme em alguns filmes. Qual filme? Cara, eu fiz... agora eu vou lembrar. Agora, pra lembrar que vai ser a dose. Eu fiz um que ele tem um irmão gêmeo. Eu já pensei, já tem um tempinho isso. Eu dublei o Van Damme no Risco Máximo, Soldado Universal, O Retorno, Golpe Fulminante e A Colônia. Sendo que até hoje eu só vi sendo exibido na televisão o Risco Máximo. Ele foi o único que eu vi sendo exibido. Sério? Já assisti A Colônia umas 15 vezes já. Mas tem que ver, porque tem versões que passam, são feitas em São Paulo e outras são feitas no Rio. E como você lembra como que você fazia a voz do Van Damme? Sim, se era sua voz natural? Eu deixava ele mais suave, porque a voz dele é suave. E apesar de ser um cara forte, né, um cara fortão, se eu olhar para ele... Agora tá mais velho, mas se olhar pra ele, os traços dele sempre foram bem joviais, traços finos, né? Então, bailarino, né? Já pensou se eu tivesse que usar uma roupa de bailarino pra poder dublar também? Porra. De barba, então, ia ficar lindo. Né? Aí, então, a voz que eu fazia pra ele era quase a minha voz, só que tentando... Porque A minha voz natural já tem grave, já tem um registro grave. Então, o que eu fazia era tentar deixar uma voz mais suave, uma coisa meio... Você precisa acreditar em mim. Foi o FBI que fez isso. Eles estão por trás de tudo isso. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendeu? É muita cena. Porque eu acho que o Van Damme não é uma voz tipo... Você precisa acreditar em mim. O FBI está por trás disso. Não é, ele não... Nunca ia falar assim. Ele não é o Schwarzenegger, né? Um ator que eu gosto, que eu não dublei, que eu gostaria muito de dublar, quem fazia o Hellboy era o Luiz Motta, né? O Hellboy 2 fui eu, o Hellboy 1 foi ele. Então a voz é muito parecida. No Rio, sou a pessoa que tem a voz mais parecida com o Luiz Motta, que se mudou, foi morar no Rio Grande do Sul. Então, ele só voltou, ele foi a São Paulo para fazer o Mercenários, que é o Stallone, né? Agora, eu não sei, o Stallone é um filme para cinema, um filme grande, um filme... que valia a pena, que pagava bem, né? Assim, agora, filmes do dia a dia, seriados, essas coisas assim, eu acho difícil ele vir ao Rio pagando do bolso dele para poder dublar. Tem o Steven Seagal, apesar de não ser um bom ator, desculpem os fãs, mas é verdade, né? Eu vi uma vez uma montagem que tem uma foto que é copiada assim, tipo, é a mesma foto, tem 10 fotos iguais, é a mesma foto. Aí tem assim, Steven Seagal, triste, alegre, com medo, com... Ele parece uma parede de pedra mesmo, não tem sentimento. E isso até facilita, de certo modo, o dublador, né? Que a voz dele em inglês, do Steven Seagal, aquela... Uma coisa meio... Ele tem uma voz meio assim, uma coisa meio rouca, meio... Come on, you don't want to do that, man. O Luiz Motta, quando fazia ele, era aquela coisa assim, eu não acho que isso é uma boa ideia. Por que você quer fazer isso? Tem certeza? Você vai terminar se arrependendo. Entendeu? Era mais ou menos isso que o Motta fazia no Steven Seagal. Eu não tive a oportunidade de fazer. Eu fiz um teste, um seriado, que talvez fosse dublado no Rio, do Steven Seagal. Só que terminou que foi dublado em São Paulo, esse seriado. Mas o pessoal falou, caramba, ficou igualzinho ao Luiz Motta e tal. É um ator que eu gostaria de dublar, ator de ação. Você também fez o agente... A gente foi esquecido. Doggett do Arquivo X. John Doggett. O Doggett, na verdade, eu substituí o Nestor Kiash, que está em São Paulo hoje em dia, né? O Nestor fez a 8ª temporada, eu fiz a 9ª, né? Aí eu tentei fazer uma voz próxima da voz dele em inglês, que era mais ou menos assim, tá? Uma voz. Scully, você não pode fazer isso. Uma voz assim, eu mais pro rouco, né? É, maneiro. Tem alguma coisa na área de animação ou de filmes, alguma coisa assim que você teria muito vontade de fazer? E a gente estava comentando sobre games, né, no começo. Uhum. Hoje em dia a gente tem dublagem assim para games em português e tem também legendas e tal. Teria algum assim que você gostaria de fazer? Eu tinha muita vontade de fazer esses games para que estão sendo dublados. Pô, eu sou super fã do God of War, adoraria dublar o Kratos. Só que acontece, tá havendo uma tentativa de baratear isso, não só em games, mas também na dublagem do TV aberta, TV a cabo também, né? O cara, vou colocar em português, tá bom, isso aí, videogame é pra garota de 10 anos, nem vai notar a diferença. Tem um estúdio chamado The Kitchen, que funciona em Miami, tem sede em Miami, outra sede eu acho que em Los Angeles, eles colocaram um anúncio. The Kitchen é a cozinha mesmo, né? The Kitchen. A cozinha, E aí eles colocaram lá, você que é brasileiro, mora aqui, fala o idioma com perfeição, sem sotaque, entra em contato e tal. Então tem vários jogos, aquele Infamous 2 foi dublado lá e você vê que não tem qualidade. A qualidade tem qualquer dublador iniciante ou até mesmo um aluno de curso de dublagem faria melhor. É muito ruim. Então você pega assim, um dublador, por exemplo, vai colocar no papel principal lá, aí fala, o que você fazia no Brasil? Olha, no Brasil, moço, eu era garçom. Tá? Você sabe ler? Sei, eu tenho primário. Ah, então agora você é dublador, entendeu? Tem até casos que eles tentaram pegar locutores lá, o locutor do canal Fox, que é o Bira, eu não conheço pessoalmente, conheço pessoas que conhecem ele, ele é locutor. Aí aquela história que eu falei pra vocês lá atrás, que voz bonita não garante uma boa interpretação. O cara é locutor, tava na casa dele, foi chamado pra dublar, foi lá e fez, né? Entendeu? O cara, mas ele é locutor. No Batman do George Clooney, tem o Arnold, que é o vilão, tem uma versão da dublagem na TV a cabo, TNT, foi feita em Miami, e tem a versão que foi redublada no Rio. Aí sim, por dubladores, né? Que fizeram direitinho e tal. Então, tem uma cena do George Clooney, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas a maneira que ele fala é tipo, ele tá conversando num tom de voz mais baixo, tipo, não, não faz isso não, olha, não é uma boa ideia, você vai terminar tendo problemas, você vai se machucar se você continuar agindo assim dessa forma e tal. E ele tá falando baixo, a expressão no rosto dele, as sobrancelhas estão meio fechadas assim e tal. Ele tá aí, às vezes ele tá meio com um leve sorriso tentando seduzir e tal. Aí na hora de dublar, esse cara que é o narrador, o locutor da Fox, do canal Fox, ele fez, não, não faça isso não, você vai se machucar, você vai ter problemas. Depois da novela, né, emenda, né? É, aí só, exatamente, só, daqui a pouco só falta o Batman falar assim, hoje na Fox. Se você vê que você tem que, o ator de dublagem, ele tem que ter colocação de voz, ele tem que ter, ele tem que virar o personagem só com a voz, né? Se o cara tiver, vamos supor, você tá num lugar lá, sei lá, numa festa, aí tem uma mulher, chama você pra dançar, e essa mulher coloca uma faca na sua barriga e fala baixinho, tipo, se você se mexer, eu te mato e tal, você não pode falar, tipo assim, não faça isso, eu tenho filhos pequenos em casa. Então aí, na cena que eu imagino assim, o cara dançando lá com a mulher, com ela com a faca na barriga do cara, ele ia falar assim, não faça isso, não faça isso, por favor, não me mate, não me mate, por favor, eu tenho filhos pequenos em casa, não, por favor, não, não faça isso comigo, entendeu? Se você quiser, por favor, não faça isso comigo, eu tenho filhos pequenos em casa. Aí, entendeu? É interpretação, mas não é culpa dele, jogaram ele lá numa coisa, entendeu? É, maneiro. A gente tava falando de games, né? Os games, cara, são uma indústria assim, poderosa pra caramba, né? E eles não podiam levar tão na brincadeira assim a questão de dublagem, né? Eu acho que eles tinham que dar mais atenção, mas eu acho que a Sony, principalmente depois desse problema que eles tiveram com a invasão hacker, eu acho que eles estão mais ligados nisso. Só que assim, ainda tá saindo muitos jogos feitos em Miami, né? E existem brechas na lei brasileira que permite que não apenas os jogos, mas tem alguns filmes que já passaram na TV aberta com a dublagem de Miami horrorosa, já tiveram... Tem um desenho, o Blue Dragon. O Blue Dragon foi feito em Miami, e você vê que às vezes tem erros, inclusive, de português. Nós vamos lutar contra você. Eu vi, tipo, nós vai lutar contra você. Um erro grosso. Não foi exatamente esse erro, mas foi um exemplo que eu dei aqui. É tipo, nós vamos, aí nós vai. Né? Uma coisa assim, logicamente, foi discutido na internet, foi discutido diretamente com alguém do SBT na época, eu lembro. E uma pessoa que está à frente de uma empresa que é responsável pela qualidade, sinceramente, vocês acham que essa pessoa que aprovou a dublagem para ser exibida lá, a pessoa publicamente no Twitter vai falar, errei, desculpe. Claro que não vai falar, eu não falaria, entendeu? Então está no ar, o desenho Blue Dragon é podre a dublagem, é feito em Miami. Fez a voz do Batman também na animação, né? O Mistério da Mulher Morcego. Pois é, eu cheguei a fazer e na época eu concorri com o Márcio Seixas. Eu falei, pô, Márcio, eu tô sem graça. Ele, que besteira, você é profissional. Eu sou profissional, você foi chamado para um trabalho, você vai concorrer comigo. Concorreu eu, ele e Maurício Berger, que é o Lanterna Verde do Liga da Justiça. Eu passei, né? Mas foi só aquele trabalho ali e tal. O Márcio Seixas hoje em dia tá bem focado na locução. Eu, sinceramente, não escuto mais falar ou nem ouvir de onde o Márcio tá, como ele tá e tal. É uma pena, porque é uma voz única, uma voz de interpretações únicas, clássico, né? Um dublador clássico. Faz muita falta no mercado, mas você pode ver que o mercado de dublagem no Rio de Janeiro, ele tem uma carência de vozes mais pesadas, né? Então, quem que você tem hoje em dia de voz pesada? Você tem Maurício Berger, eu, o Guilherme Briggs, pode deixar a voz mais pesada, mas funciona em alguns personagens. Que mais? Eu acho que só a gente, só os três. Se eu pegar um cara assim, fortão, né? Normalmente só me dão um cara fortão, mal encarado e tal, assim, pra fazer talvez cada voz. Mas se isso tiver tem, assim. Tem muito a ver, né? É, pois é. Se a gente pegar o Anderson Silva aí, por exemplo. Pois é. Então, assim, é bom assim, porque às vezes eu me sinto o Moisés abrindo a água lá do né, do, se eu estiver no ônibus ou no metrô, eu falo, dá licença! Aí todo mundo pensa que é um cara de 2 metros de altura, né? O Moisés ali abrindo aquele negócio ali e tal, assim, e as vantagens também, né? Te param muito na rua pra você fazer as vozes também, assim? Não, é meio chato isso? Não, assim, é muito. As pessoas me conhecem mais pela locução do que a dublagem, assim, é muito raro. O pessoal, ah, você é o dublador e tal. Já aconteceu. Você é o seu nome no metrô ou em outro lugar. Você é o dublador, você quer, você é o nome Ricardo e tal. Já aconteceu, assim, mas é meio raro. E assim, como eu não tô em evidência, as coisas que eu tô fazendo agora é mais locução do que a dublagem, então o Transformers eu faço lá o Sargento Ants, que é coadjuvante. Tem um outro desenho aqui, que eu ia até falar para vocês, que é um desenho novo do Cartoon. Eu acho que em inglês é Regular Show. Em português ficou Apenas um Show. Eu faço um bicho lá que... Como é que eu vou descrever ele? Ele é tipo um pé grande, um homem do gelo, uma coisa assim, né? Um gorila todo branco. Sasquatch. Exatamente. E foi uma voz que eu ouvi a voz dele em inglês e fiz ele... Ele tem uma voz assim, desse jeito e tal. Eu acho que a gente tem que sair daqui, senão a gente vai ter um problemão. É mais ou menos a voz dele. Foi um desenho bem louco mesmo, assim, os traços. Assim, mais louco que o do Edu. Não sei que tipo de chá as pessoas viveram para desenhar aquilo, mas eu entendi maluco. Não tem, assim, nada assim, tipo, do esteja no ar no momento, né? Tem, isso eu fiz, tô me culpando. Então, assim, as coisas que eu faço, tirando os clássicos, né? Thundercats é um clássico. O Johnny já virou um clássico, né? Então, tirando essas coisas que eu já fiz, atualmente não tem nada que veja a minha voz no ar, que a pessoa associe a minha voz. Ah, você que dubla aquele. Entendeu? Locução não, locução toda hora. Faço lá. A Grande Família, oferecimento. Ah, é você e tal. Né? Você já fez locução para 89, na época de 89? Locução para? Para a Rádio 89. Olha, São Paulo. Eu fiz alguma coisa para 89, sim, mas tem muito tempo, tem bastante tempo mesmo. Eu vi uma imagem sua que tem um fundo, assim, que tem um adesivo da 89, que é a extinta Rádio Rock de São Paulo. Isso, aquela ali tem muito tempo, nossa, tem bastante tempo. Acabou, né, 89, né? Infelizmente, né, cara? Acabou, sobrou nada em São Paulo. Uma play agora. Ô, Ricardo, você falou do Márcio Seixas, que não... Hoje em dia eu só ouço ele falando governo federal do Brasil, um país de todos. Aqui no Rio ele faz o... Ele é a voz do... Faz o Canal Brasil, a Globosat, faz o supermercado chamado Prisioneiro também, que vai na TV e rádio aqui, né? Mas assim, eu até tava falando com a Miriam Fischer sobre isso. Eu falei, Miriam, ela acabou de dirigir o Batman 1, e vai vir, tem um projeto aí que vai ter o Cavaleiro das Trevas, né? Então eu falei, olha, Miriam, o Márcio tem que ser o Márcio, hein? Aí ela falou, pois é, mas o Márcio, não sei se ele tá dublando ainda e tal. Eu falei, não, mas tem que ser o Márcio, que ali o Bruce Wayne, eu acho que tá com 50 anos, mais ou menos, né? 55, por aí. Então... Acho que até mais. Até mais, pois é. Então tem que ser uma voz adequada, né? Porque, assim, eu tô com 40 anos de idade, o Márcio deve estar com uns... quase 60 e tal, então assim, pô, tem que ser ele, assim, tem que ser ele. Ô Ricardo, você tava falando de projetos, né, que você ia comentar mais pra frente, os projetos novos aí que você tem em vista e tal. Pois é, esse projeto novo tem a série que eu tô fazendo agora, nova do Looney Tunes, que é Soltais, tem o Regular Show, apenas o show, que eu acho que o personagem, em português o nome dele ficou Saltitão, uma coisa assim. Isso é muito recente, eu não gravei ainda o nome direito. Tô concorrendo pro papel de um dos três mosqueteiros, acho que é o Arthur, e não tá nada certo ainda, só tô concorrendo, só fiz o trailer. A voz parece muito com a minha voz, falando inglês, por isso me chamaram. E são esses, assim, de dublagem. Esse, na dublagem, você nunca... É sempre uma surpresa. Eu posso receber um telefonema amanhã me chamando para fazer um papel principal. Eu nunca sei. É por isso que é tão difícil de marcar um podcast comigo, porque minha vida é sempre uma... Nem eu sei. É, maneiro. Cara, eu queria muito saber fazer a voz do Johnny Bravo. Tinha sido muito engraçado você na balada. E aí, gatinha? É, mas eu só preciso falar isso para mim. Toda vez que eu fiz, que eu brinquei assim e tal... Primeiro que não acreditam que sou eu. E depois fico assim, já normalmente levo toco, igual a ele, né? A mina tira um taser da bolsa. É, por aí, nunca aconteceu assim, nada físico assim, não, entendeu? Nem de jogarem nada em mim, sabe? Entendeu? Mas normalmente assim, cai na gargalhada, ou não acreditam, então. Acho que isso não funciona muito, não. É, maneiro. Ô, Ricardo, só uma última coisa, então, pra gente finalizar. Pra quem quer ser dublador, eu sei que você já falou sobre ter que ser ator e tal, mas você poderia dar um panorama assim do que a pessoa teria que ter, o tipo de estudo que ela teria que ter? Então, para ser dublador, você tem que ser ator, você tem que procurar na sua cidade um curso profissionalizante, que ao final do curso, a concluir esse curso, você saia com seu registro de ator provisório. A partir daí, você vai procurar os estúdios de dublagem para batalhar e começar a pedir para fazer teste e tal. Não existe garantia de que você fazendo o curso, você vai conseguir entrar no mercado. O mercado, atualmente, ele está mais fechado do que a época que eu comecei. Os estúdios estão no momento ruim. A Ebert Richards fechou, a VTI no Rio de Janeiro fechou. Existem boatos que outros estúdios do Rio de Janeiro estão para fechar. A Alamo de São Paulo fechou, né? Tudo isso porque alguns estúdios de fundo de quintal estão fazendo preço muito, muito, muito, muito barato, e os grandes estúdios com qualidade não estão conseguindo manter, segurar o cliente. No caso, os estúdios, né, tipo Warner, Fox, DreamWorks e tal, de repente o cara fala, não, mas eu vou fazer naquele outro estúdio ali baratinho, que a qualidade é a mesma, mas a qualidade não é. Se o cara investiu 5 mil reais no microfone, que é tipo um Neumann, um AKG, que são marcas boas, aí o cara comprou um microfone de R$1.000 ou até menos e colocou ali um isolamento acústico para o áudio ficar mais ou menos, e aí, olha, isso aqui tem qualidade média, mas já dá para ir ao ar. Aí o cara, às vezes, que é mais um preço barato do que qualidade. A qualidade está caindo muito na dublagem. Então, como eu disse, muitos estúdios fechando. Mas acho que isso é tipo uma sacanagem dos estúdios, ou, sei lá, barateamento também para eles, assim? Não. Isso que está acontecendo é que os clientes, hoje em dia, ficou muito barato você ter um estúdio em casa. Você compra um PC, você compra um microfone, como eu falei para você. Então, para você ter um áudio profissional para dublagem, você precisa investir, colocar um Mac, colocar Pro Tools, colocar um microfone caro, né? Fazer realmente gastar dinheiro para ter essa estrutura, tá? Então, ficou muito barato você fazer dublagem, montar um estúdio meia boca em casa, os clientes estão preferindo uma qualidade de som ruim, abafados, entendeu? Sem qualidade, pagar mais barato para economizar. O negócio é economizar. Eu vou mandar para Miami para pagar mais barato, entendeu? Ah, vai ao ar assim mesmo, ninguém vai perceber a diferença. Coloca qualquer um para falar português, já está tudo certo. Então, o que acontece? Você faz o seu faz o seu curso profissionalizante de ator. Seria bom fazer um curso de dublagem também, para você pegar um pouco de técnica, e vai à luta, vai batalhar. O mercado está muito ruim, então o conselho que eu dou é que sempre façam a dublagem como uma coisa paralela. No meu caso, eu tenho dublagem e locução. A locução em primeiro lugar. Porque só a dublagem é imprevisível de quanto você vai tirar no final do mês. Você pode tirar R$100, você pode tirar R$1.000, ou você pode tirar zero. Já aconteceu, colegas aí de dublagem, que os caras estão assim: esse mês eu vou pagar a conta da luz e vou atrasar o telefone. Mês que vem eu inverto. Então, tem as pessoas de dublagem que eu conheço, pessoas famosas, né? Pessoas com talento. É isso, galera, esse foi o nosso podcast. Queria agradecer a presença do Ricardo Juarez. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado a vocês. Te agradece muito aí, muito simpático pra caramba. Conversou com a gente um tempão aí. Já é a segunda vez no Areva, se não me engano, né? A gente fez uma entrevista por texto, né? Uhum. E agora tendo esse prazerzão aí de conseguir gravar o podcast com o Johnny Bravo. Isso aí. Então, muito obrigado, Ricardo. Valeu aí os nossos participantes, a Pinho, o Andy, o Vini. Valeu. Espero que a galera aí tenha gostado do podcast. Vamos tentar gravar outros desse nível. Até o próximo. Fiquem com o Momento Areva. Valeu, galera. Um abraço. É isso aí, macacada. Estamos chegando aqui com mais um Momento Areva, que é o Fred. Temos aí o senhor Marcelo Soares. Hello, pessoas de outros mundos, outras realidades além da imaginação. Eita ferra, hein? Tá inspirado. Senhor Vini. Webas. Senhores, tivemos aí esse podcast especial com o Ricardo Juarez. Foi uma homenagem, né, cara? A gente preparou aí pro dia 29 de junho, foi o dia dos dubladores. Não é isso, pessoal? Opa, com certeza. Tudo programado. Agendamos previamente, né? Tudo bem preparado pra casar certinho, né? Lógico, deu certo. Ele ligou, né, pra gente e falou assim, ó, gente, eu posso gravar o podcast hoje. A gente falou, não, hoje não, porque a gente tem que seguir a nossa agenda aqui. Aí a gente teve que gravar de domingo às 14h. Mas é isso daí, ficamos uma semana sem podcast por conta de uns problemas técnicos. Como não? Teve podcast, ninguém viu, é porque... Só os inteligentes podiam ouvir, né? É, exatamente. Essa desculpa do MDM não cola aqui, cara. Foi vagabundade mesmo, mas tudo bem. Podcast 51, casados versus solteiros. Somos aos comentários aí. Senhor Vini, selecionou um pra gente aí? Bom, primeiro falar que ainda bem que eu não participei, né, cara? Como assim, cara? Ah, tinha que ter defendido aí o time de... Dos casados? É, né? Como você é? Preferir defender os solteiros, aí não precisa... É que tava difícil ali, hein? O argumento do solteiro tava bem melhor. Pois é, rapaz. Eu tinha que ter participado do embate ali, entendeu? Tinha que ficar de juiz, né? Uhum. Cara, não, apresenta você, né? Sim, jogo de empurra do caralho. Se eu tivesse ali no combate, o Moro e o seu Marcelo, eu tenho que enfiar o rabinho até a perna, hein? Eu selecionei um comentário aqui do Caio, que é mais conhecido como Kio, né? Vocês falam aí sempre. Salve o Aré vaiada, creio que haja tempo pra tudo, sem se render a convenções sociais, há tempo de ficar solteiro, até que se chegue o momento de juntar trapos e ter o seu próprio cobertor de orelha. É clichê, eu sei, mas a vida é um enorme clichê. Abração do Kio, com Q, com K, o Kiu, o Caio e o Areva. Ele mesmo se zoou no comentário dele. É, não, já entrou no clima, já ninguém acerta o nome dele. E é verdade, é por aí mesmo, né, cara? Pois é, tudo tem seu tempo na vida, né? O senhor Moura, por exemplo, fica falando que vai ser solteiro a vida inteira, né? Ele falou bem isso, não. Ele também deu uma de chavada também. Mas que ele é um solteiro convicto, não sei o que lá. Quero ver, daqui a pouco, quando tiver enrolado aí, como é que ele vai se justificar pra patroa. Bom, teve um bem legal aqui, que foi no final, né? Quando o Moro tava contando lá a história do vinho com a carajé lá do cara lá, que o cara tirou de dentro da mochila. O Dr. House falou aqui, vinho com a carajé não é um encontro entre nações, é preparação de disparo. E você, Marcelo, selecionou algum aí? Eu selecionei o comentário do Nerd Inverso, que teve um momento que a gente falou sobre o divórcio, que não sei quem falou que o divórcio tinha banalizado e tal e tal. O Nerd Inverso disse que o divórcio começou a ser banalizado quando as mulheres descobriram que é uma ótima oportunidade de enriquecer. Ele falou, homem rico de 90 anos, mas mulher de 18 anos, igual a morte em mais ou menos 10 anos, que é igual a dinheiro por mais 60 anos, que é igual a mulher rica e feliz, que é igual a partindo para outro velho. Teve aqui o Marcelo Stuart, que finalmente descobriu que o Rafael e o Guri são a mesma pessoa. Pô, Marcelo. Acorda, Marcelo. E aí o Vini, né, falou aí que a galera tem duplas e triplas personalidades, bipolaridades, transtornos compulsivos. E eu terminei com uma frase do Netinho, cara. É, pois é. Faz imita o Netinho, então, falando a frase. Gente da gente! Puta que pariu. Mais algum aí, Vini? Ah, tem um aqui, cara. É, peraí, deixa eu achar de novo. É do peido velho. Pô, não fosse o momento Areva, seria o segundo podcast fanfarrão em 2 semanas. Olha o nosso leitor reclamando aí. O Freud, olha como ele escreveu Freud aqui. Ficou sacaneando meus comentários no podcast anterior. Puta falta de sacanagem. Faço mó propaganda do Areva nos comentários do Nerdcast. Vocês ainda dizem que eu tenho merda na cabeça. O que que eu vou falar pro cara disso, cara? Ele tá fazendo propaganda do Areva no Nerdcast e não tá dando certo, eu acho. Pô, se empenha mais lá, peido velho, porra. Pô, também ele faz propaganda com o apelido de peido velho. Que vai querer vir aqui ouvir o podcast? Porra, peido velho, não dá. O engraçado do comentário dele aqui foi que vocês puseram no final, né, na edição, aquele garoto lá que é do Rio Grande do Sul, né? E ele falou que é o Algures. Pô, depoimento do Algures pra menina no final do podcast e tal. Pô, os não solteiros do Areva, a favor da dicas pro rapaz. Ó, se o peido velho não tá tirando onda, pra alguém que possa estar acreditando nisso, isso não é o Algures, pessoal. O Algures é um cara educado, um bom moço, nunca falaria uma barbaridade que nem essa, pelo amor. Mas o Rafael falaria. Ah, com certeza, né? Na hora do desespero. E você, Marcelo, tem mais algum aí? Eu tenho outro do Marcelo Stuart, que ele coloca, né, que o que eu gosto do Areva é porque é que nem padaria lá perto de casa. Sempre que tem uma data comemorativa, ela passa uma semana temática. Padaria, mano. Se for que nem a padaria que tem aqui perto de casa, tá saindo tudo estragado. Bizarro foi aquela foto do Zenon, hein? Não, pelo amor de Deus, aquilo ali já causou um problema durante o podcast, já. A gente não conseguia nem gravar com aquela porra daquela cara ali. Com todo respeito, né? Bom, o Roberto II elogiou, falou que gostou desse podcast, que foi um podcast de várzea, moleque, podcast arte. O Eduardo Witowski está se sentindo abaixo do fundo do poço porque foi trollado pelo Areva. Porra, o Wachowski, o Michael Wazowski, com esse nome não dá, o Michael Wazowski. Aí ele colocou aqui a pronúncia correta do nome, é Witkowski. Não tem um acento não, rapaz? É Witkowski mesmo? Witkowski, tá bom. Vic Vaporub. Pra fechar, tem o do Servini aqui, que ele falou que os dois lados se respeitaram. Você não viu o lado B do podcast que foi cortado, né? Os dois lados se respeitaram. E aí ele fez umas perguntas aqui. Será que a mãe do Secride gostaria do Z? Será que o Moura vai sair só pra curtir? Será que a Bin joga bola melhor que o Duende? A Bin é o quê? A Agência Brasileira de Inteligência? É, deve ser. É Pin, Sr. Pin. E, por final, será que o Marcelo vai pegar ao menos um Giga Pudim? Opa! Giga Pudim! Puta, essa música é foda. Bom, senhores, acho que de comentário tá ok, né? Tem outras pessoas que comentaram aí também. O Baltazar, o Alice Speakles, McFisto, Dr. Griffin. Dr. Griffin, obrigado a todos. A Lúcia, o Samod, Hever, que não pode faltar, né? Se o Hever não comentar, esse podcast tá na merda, né? Ele é o mais assíduo de todos. Alice Speakles, e é isso aí. Tivemos aí um outro post polêmico também, igual o Mamilos. Que foi o post que eu fiz da semana No Donuts do Areva, né? Já que ninguém fez porra nenhuma semana passada. Eu fiz esse post aí jogando a merda no ventilador, que o pessoal achou que era piada. É só isso que eu queria comentar. O pessoal tá achando que é piada, rapaz. É, o bicho tá pegando aqui, galera. O pessoal tá achando que isso é piadinha, que é gracinha, que eu trolei os leitores. Eu não tô trolando ninguém. Onde que vocês leram aí no post que eu tô desmentindo o que foi dito? Hã? Não tem não, meu camarada. Ratinho. Pô, um monte de gente ficou puto pra caralho com a minha brincadeira. Mais gente do que eu imaginava. O post foi um sucesso completo. Sacanei meio mundo, cara. Eu não li os comentários, cara. Porra, todo mundo me xingou, não tomar no cu, levar tiro nesse cu, ó. Estudando. Pessoas que eu nem lembro de comentário. Porra, agora eu vi aqui um do Marcelo Stuart, cara. Ah. Não posto e ainda trolam os leitores? Vão queimar tudo. Peter Arg, que eu nunca não lembro de outros comentários dele, pode até ter tido, não tô lembrando. Falou que me chamou de filha da puta. Dr. Griffin falou que vai parar de ler o blog, depois mudou de ideia. Thiago MC, Alex Speak, Dr. House. Aí o Dr. House fez um comentário legal. Cara, imagina um fight do Areva. Freud pegando seu charuto e escrevendo apologias à cocaína. Enquanto o Duende joga o headphone na cara do monitor, que cria uma nova precursora dessa vez, em claro. A partir dos componentes do aparelho e o irmão olho, deixa pra lá. A Lúcia também caiu na pegadinha. Até o Rafael Rodrigues disse que também caiu na pegadinha. Caio Rodrigo, que é outro Caio, se eu não me engano, não sei se é. Também mandou a gente tomar tiro nesse cu. Gordinho do mal. Davi Moraes, Deca Masteraca. Todos se fuderam. Raul Mil, todo mundo se fudeu. Ó. Mariane Rogers, Guilherme Martins. Conde Zé, todo mundo caiu na pegadinha, ó. McFisto, o Mike Wazowski, que é também conhecido como Eduardo Witkowski lá. Pessoal, brincadeirinha pra relaxar, entendeu? Que cambada de vagabundos que não fazem nada, dentre os quais eu me incluo, que também não fiz porra nenhuma. Mas pelo menos fiz uma graça aí pra justificar, porque realmente, cara, é a primeira vez que a gente deu um furo aí no podcast, né? Foi culpa do Coringa, do Joker, do palhaço, do bobo. Pois é, essa semana a gente pisou na bola, mas foi uma exceção, senhores. sigamos em frente a toda velocidade para o alto e avante. E agora vamos aos assuntos da semana. Quem é que tem uma notícia interessante para nós aí? Diga aí, seu Marcelo. Bem, eu tenho duas notícias que eu selecionei aqui, mas vou falar primeiramente a mais nerd, que o personagem de Charlie Sheen vai morrer em Two and a Half Men, né? Não sei se todo mundo viu essa notícia. Mas já divulgaram mesmo que é isso mesmo? É, anunciaram que ele vai morrer com um acidente de carro, logo no primeiro episódio, e dizem que o personagem do Ashton Kutcher vai comprar a casa dele. É, no segundo que não ia ser, né? Afinal de contas, o cara não vai gravar mais mesmo, né? Tem que ser no primeiro episódio, né, Marcelo? Pelo amor de Deus, né, Marcelo? Não. O seriado vai dar que ele está sendo, sei lá, um flashback contando alguma coisa, né, no passado de algum personagem. Pelo amor de Deus, vamos lá. E aí vamos botar o Ashton Kutcher, né, no lugar dele. É, ele vai comprar a casa do que era do Charlie e aí... Vai deixar os outros dois fodidos que não tem onde cair morto continuarem morando lá. É, provavelmente. É, arrumar uma desculpinha, né? Arrumar desculpinha todo mundo arruma, né? É, mas aí o cara fez questão, o produtor lá, de dizer que queria, ia matar o personagem de Charlie Sheen pra ele não voltar de jeito nenhum. Cara, o que vocês acham? Vocês acham que vai prestar essa mudança aí? O que você acha, Vini? Desse jeito do que eles estão querendo, eu acho que não. O cara compra uma casa e os dois ficam morando lá de favor, cara. Não sei, cara. Fica parecendo meio que sai de baixo, né, cara? Sei lá. Pois é. A ideia anterior eu achava mais interessante, que era que o Charlie Sheen, o personagem dele, ia pra Paris, casava-se com a tal da Rose lá, que é o personagem que gostava dele desde o primeiro episódio. E aí a casa ficava com o Alan, né? Provavelmente ele ia, sei lá, alugar pra alguém, um espaço, um quarto pra alguém, e continuava. Mas... É, podia ser até pra um parente, porque ele é duro e tal, e aí esse cara que ele aluga é um pouco mais, tem grana e tal. Pois é. Né? Ficaria bem mais... É, eu acho que eles perderam a oportunidade de inverter os papéis aí, né, cara? Podia botar o Alan como o dono da casa agora e o outro como um deitão que tava ali, né? Um cara que de repente tá ali e não paga o aluguel, que nem o seu Madruga, uma porra do tipo qualquer. Mas vão fazer a mesma coisa, o cara vai ser o bambambam da casa e os outros vão ficar ali de favor. É, eu não gosto muito desse cara do Ashton Kutcher, não, cara. Não acho que ele é tudo isso. É, isso que eu ia falar, eu acho que a mudança maior não é nem a desculpa. Desculpa, os caras vão arrumar uma desculpa qualquer e beleza. Não sei se vai funcionar, é a química ali, né, desse cara, né? O único personagem dele que era legal era o Kelso, que era um completo imbecil, né? Quando aquele seriado Dead Seventh Show, que ele era um Zé Ruela, um idiota completo, né? E isso ele fazia bem, né? Também o Charlie Sheen agora, pra voltar, não tem como, né, cara? Ele fez tanta cagada que nem que ele se entenda com o cara, não sei que merda ia dar, não. Não ia prestar mais, por tudo que ele já falou de merda do cara, não tem como. Mas vamos lá, Vini, vamos revezar aí. Agora você, diga uma notícia aí do momento. A Playboy, ela divulgou ontem, né? A capa da revista da Playboy, né? Com as tchecas lá. Que eu queria comentar essa notícia aí, porque foram aquelas meninas que deram o cano aí no pânico, fizeram uma pegadinha do malandro com os caras lá. O pânico, muito esperto, ele sempre pega alguma coisa da internet pra jogar no programa deles, né? E tinham duas tchecas que viviam postando no Facebook, nas redes sociais, que gostavam do Brasil, queriam conhecer o Brasil de qualquer jeito. Os caras muito espertos foram lá e pegaram essas meninas e trouxeram pro Brasil. Começaram a levá-las na praia, levar em São Paulo, na Rua Augusta, tal, não sei o quê. O pessoal acho que, se eu não me engano, foi da Folha, descobriu que essas meninas, na verdade, elas trabalhavam com uma marca de cerveja chamada A Proibida, que é uma marca concorrente da Skol, que é a patrocinadora oficial do Pânico. Sacanagem, cara. Então, tanto que elas tiveram um corte muito brusco, né? Elas passaram nos três domingos e depois no domingo não falaram mais sobre elas, né? Então tem até um vídeo, depois, se vocês quiserem colocar também nos links aí, do cara lá, o Alan, né, que é o diretor do Pânico, descobrindo, né? Ele foi até lá a redação da Folha e a menina explicou pra eles, tal, que eles seguiram as meninas, tal, e aí descobriram e falaram pra ele, ligaram pras meninas, tal, e aí, puto, o cara ficou com uma cara de merda. Se fudeu. Não, fizeram uma pegadinha no malandro fudida, né? Estou acostumado a sacanear todo mundo, se fuderam dessa vez. E a RedeTV entrou com processo, né? Parece que vai ganhar uma grana aí em cima da proibida, por conta da pegadinha. Cervejaria que tá fodida, né, cara? Enquanto as duas devem estar ganhando maior grana pra pousarem agora, né? É, de 1 milhão no mínimo, né? Ah, com certeza. E o marketing que eles já fizeram da cerveja nessa daí? Tem que ser um processo muito fodido, porque é só o que eles... Pra não compensar o que eles fizeram, né? Elas vão ter que pagar pelo menos uns 30%, né, dessa capa aí da Playboy pros caras lá. dá pra... Bom, também é aquela coisa, né? Hoje em dia, no mundo da publicidade, um tá comendo o outro, né, cara? Opa! É, no bom sentido. Comendo o outro e comendo as tchecas ainda por cima? Que é isso? Maravilha, hein? Como disse uma amiga minha, ela falou, rapaz, já estão colocando as tchecas na capa, não precisa mais nem comprar revista agora, né? Vou pegar a tcheca, soltar a tcheca, levar a tcheca, põe a tcheca pra sambar. Bom, ainda sobre o assunto aí, que não é bem das tchecas, mas... Não, não tem nada a ver, né? Mas é promiscuidade, né? Da Preta Gil e outras coisas. O senhor Bolsonaro... O senhor Bolsonaro foi absolvido, rapaz, no Conselho de Ética. Disse que vai lutar contra o fundamentalismo homossexual. Tá vendo só? Falou que a luta continua. Me deu mais força, estou no caminho certo. Não posso admitir apologia homossexual ali nas escolas, a guerra vai aumentar. Aí depois ainda trollou ainda o Joe Willis, cara. É, puta que pariu. Ele disse que... Perguntaram se ele tava arrependido, né? De ter instigado esse debate, não sei o que lá. Esse debate dele aí com o Joe Willis e tal, essa rivalidade, né? Aí ele falou, vou me arrepender. Desculpa o Joe Willis, que inclusive falou que tinha orgulho de ser viado. Tá de brincadeira. Esse bando não merece respeito. Puta que pariu, esse cara é um poeta, né? Só fala merda esse filho da puta, é incrível, cara. E parece que o filho dele falou merda no Twitter também, né? Pode defender ele. Tô sabendo não, o que que ele falou, tu sabe, hein? É, eu acho que o Bolsonaro ele vai se juntar com a Miriam Hills, né? Que falou que comparou homossexualidade com pedofilia, né? Que disse que queria ter o direito de poder demitir uma pessoa que fosse homossexual. Então os dois vão se juntar e fazer uma facção contra os homossexuais. Não vai. Vai faltar gente pra se juntar a eles, né, cara? Cara, tem que avisar pra Miriam Hills que ela pode demitir quem ela quiser, cara. Só não pode demitir por esse motivo, entendeu? Porque ela tem que avaliar a competência da pessoa, se a pessoa tá atendendo a expectativa dela, profissional, e não o que a pessoa faz da vida pessoal dela, né? É brincadeira, né? São tempos modernos, né? As pessoas que têm essa cabeça já evoluída, se adaptando ao século XXI, né? Esse é o bem ou o mal, ou que seja da democracia, né? Que tanto se lutou durante 40 anos pra se ter, também deixa espaço pra que as pessoas possam dizer o que pensam, mesmo que seja de uma forma agressiva, né? Cara, vocês falam de democracia e de homossexualismo, vocês assistiram Ghost World? Ainda não. Não, é um filme, né? É, tem um quadrinhos, né, e tem um filme. Tem uma das cenas lá que tem um americano bem redneck, assim, no estabelecimento de um cara que é grego, e os dois começam a discutir, ele fala, não, aqui você não pode ficar sem camisa, tal, não sei o que, sai fora do meu estabelecimento, não sei o que. Aí ele falou assim, ah, eu sou americano, tô num país livre, eu sei dos meus direitos. Aí o cara fala assim, nós gregos inventamos a democracia. Aí o cara sai meio emburrado do barzinho lá, falando assim, e vocês inventaram o homossexualismo também, seus viados. Puta que pariu. Que cara mais gentil, sutil, né? Você vê, cara? Ele tava errado mesmo, né, cara? Porque eu não vi o filme, não sei, mas, porra, você tem que respeitar a regra do local, né, cara? Se o local fala que não é pra você estar sem camisa, porra, né, meu mas camarada? A cena é muito engraçada, cara. Marcelo, tem mais alguma aí? Você tava falando aí sobre século XXI, mentes adaptadas para o século XXI. Eu vou pegar uma notícia aqui do mundo dos quadrinhos, falando sobre um marketing, uma ação do século XXI, que na verdade pra mim não muda muita coisa, só é mais enrolação, mas existe, né? Que é um protesto contra a reformulação da DC que vai ser feito em São Diego. Tem um grupo de... estão se organizando lá via Facebook. Já tem 157 pessoas inscritas na página do Facebook. Quem quiser ir só lá, clicar lá e curtir e se inscrever também pra fazer um protesto de dia 23 agora de julho, num sábado, pra mostrar os criadores lá que não gostaram dessa mudança editorial. Pô, mas eles ainda nem viram a mudança, como é que já não gostaram? Ver, né? Pois é, protestos da internet do século XXI, onde pessoas se juntam via Facebook pra fazer protestinho. Ah, mas eu acho que tá meio que certo isso aí, viu, Fred? Sabe por quê, cara? Porra, os caras vivem enfiando goela abaixo do leitor, essas mega sagas aí, reboot. O cara deve tá cansado já, né, velho? É, cara, mas eu posso falar uma coisa pra você? Eu não concordo, não. Quer dizer, eu concordo que o cara tem o direito de protestar, tem o direito de reclamar. Tá certo que certo que vai ter um monte de merda nesse reboot. O cara que é leitor fiel de determinado título, ele fica puto porque de repente é abruptamente cortado. É uma putaria mesmo, como acontece com série também, que os caras cancelam e você não tem o final da série. É foda, eu concordo. E não tô tirando direito dos caras reclamarem. Mas qual o protesto que o filho da puta tem que fazer, cara? Comprar aquilo que não tem nenhum quadrinho de qualidade na porra do mundo. É. Ele não pode ler um livro decente e se não tiver quadrinho nenhum que goste, que ele goste, ler livro, ver filme. Porra, vai fazer outra coisa então, cara. Se tu acha que tá uma merda, que tão fudendo tudo, que tá... Cara, o maior protesto que tu pode fazer, cara, é não endossar os caras, bicho. Mas o que acontece é que os caras ficam de mimimi do caralho e continuam comprando. Pois então, é. Foda-se, porra. Então... Vai comprar Playboy das Tchecas, porra. Ah, seria mais salutar então pra ele, já que ele não deve ter mulher mesmo, punheteiro do caralho. Mas tudo bem, cara. Os caras têm direito de protestar. Pô, 157 pessoas só, é isso mesmo? É, até agora sim. Tem que crescer muito isso daí pra fazer alguma diferença, hein? Falar a verdade, né? Te garanto que dessas 157 pessoas, 157 vão continuar comprando. Vai querer assistir, ver até o final, né? Agora, cara, mas eu acho muito foda essa questão de mobilização via internet. Pô, pra se mobilizar via internet é lindo, né? Todo mundo apoia a campanha, todo mundo levanta a causa, mas na hora de fazer a coisa prática nem sempre vai todo mundo, ou quando vai pra coisas altamente imbecis, que não vão mudar nada. São os tempos modernos. Quer protestar, então proteste, pelado agora, vai pra rua, tira as calças, entendeu? Dá um tiro no cu de todo mundo. Um monte de outras coisas mais importantes aí que você poderia estar defendendo, você tá preocupado que vão renumerar e meter golinhas. Mas, ô Marcelo, esse negócio aí é brasileiro ou... Não, é gringo. Ah, vai ser na convenção lá, né? É, em São Diego. Se fosse brasileiro ia ser pior, hein? Aí era ser muita pagação de pau, né, cara? Bom, vamos lá, o que mais aí? Já tô perdido aqui, não sei quem falou o último, quem não falou. Vai o Marcelo agora. Marcelo? Ah, não, sou eu, né? É você. É, sei lá. É você. Você quer. Bom, eu queria falar que o Flamengo ganhou de 3-2 do América, de Minas Gerais. Grande merda. Bom, tem um assunto relevante pra falar, não? Cara, tem muito, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eu não sei se eu falo do Toy Story 4 ou se... Ah, vou falar de um negócio aqui que o Bugman mandou pra mim hoje, de um novo aplicativo da App Store, que vai estar disponível aí pra iPod, iPad, aí não sei das quantas, que é, chama Mob Comics. Não sei se vocês viram alguma coisa a respeito. Não. É um aplicativo agora que vocês baixa, né, pro seu celular e tal, e você pode ler quadrinhos por ele, né? E o interessante de tudo é que os caras estão chamando autores nacionais, independentes, pra ajudarem, né, nesse aplicativo, né? Por exemplo, eu mando umas revistas pros caras lá, passo por uma avaliação, aí depois dessa avaliação, se for fechado, né, a gente assina um contrato e aí os caras disponibiliza, né, pra download desse quadrinhos, e aí é dividido entre a Apple, a Mob Comics e o autor. Pô, legal, cara. Dinheiro que você, né, obter com esse download aí. É legal, a questão é realmente fazer uma coisa de acordo com a plataforma, né? Uhum. Fazer algo que seja uma visualização legal no celular, né, de repente que mostre quadro a quadro, ao invés de tentar mostrar a sequência toda, porque... É, e o mais interessante de tudo é que, na verdade, você manda o seu trabalho em PDF, né, a pessoa que tá trabalhando, né, pro Mob Comics, e eles mesmos fazem a digitalização da revista. Eles mesmos vão montar a tua revista pra adaptar ela, né, pro iPod, né, ou iPad. É, mas aí eu acho que já é importante o próprio autor, ele já ter uma noção de como é que os caras fazem isso, e ele já entregar uma coisa mais ou menos formatada com esse propósito, né? Ah, sim. Que senão o cara, mal ou bem, ele tá dando uma de editor, assim, mexendo, dando uma de editor da Abril, né? É. Que cortava uns quadros, aumentava outros pra ficar na página inteira, não sei o que lá, revelando o que o autor fazia. E sem contar que perde aquela coisa de você construir pra um mês específico, né? Você vai construir como se fosse quadril normal e não é bem isso, né? Webcomic é diferente. É, o cara tem que saber dosar a narrativa de acordo com aquele e-mail, né? É, pelo que eu vi aqui, tá, dá pra ler tranquilo assim, como uma HQ mesmo, né? Pelo menos num iPad. Dá pra você ler tranquilo assim, que não tá tendo muito corte, não. Mas eu tô entrando em contato com eles lá pra saber mais e tal. Eu só não gostei muito da divisão de valores, né? É lógico que o cara que fez a revista sempre vai ganhar menos, né? Mas interessante que eles não aceitam nenhum tipo de HQ pornográfica, não sei se erótica eles aceitam. Você pode mandar de humor, de violência, de terror, essas coisas. Não, violência não, desculpa, violência eles não aceitam. Pô, eles aceitam o quê? Só humor, é só tirinhas. Não, eles não querem que tenha alguma coisa sexual, contendo nudez, assim, violência muito gore. Eu acho que deve ter alguma coisa de terror e tal, mas não muito assim, muito pesado, alguma coisa muito pesada. Eles estão começando agora, na verdade, já vai ser a primeira app com quadrinhos nacionais, né? Pô, legal, cara, legal. Gostei da iniciativa, vamos ver aí o que sai disso aí. E em breve teremos o Vini lá, ó. Olha só, hein? Eles vão ter que passar pelo crivo deles lá, se eles aceitarem, beleza. Falando em webcomic, com a notícia que eu vi só essa semana, não sei quanto tempo faz, que saiu os indicados pro HQ Mix. E na categoria de webcomic tem lá o Diário de Virginia, que o Rafael fez um review, fez um texto, né, um Areva sobre, uhum. Que tem um formato bem diferente de construção da HQ em Screwdown, né, de baixo pra cima e tal. E foi até indicado lá como um dos candidatos a melhor webcomic. Parabéns aí pela indicação e boa sorte aí na premiação. Agora é isso, eu acho assim, é legal justamente isso, né, de experimentar formatos que nem essa tira experimenta, né, e você trabalhando com outras mídias. Eu acho legal os caras bolarem um jeito de você poder ver o quadrinho já no formato tradicional, entre aspas, ter uma visualização legal também. Mas eu acho importante também o pessoal tentar experimentar, né, cara, descobrir formas criativas de utilizar esse meio, né, pra trabalhar quadrinhos também. Eu acho que as duas coisas são importantes, aí não pode deixar uma de lado, não. É, vai incentivar bastante, né, o consumo de quadrinhos nesse... Vai ser uma mídia, assim, eles estão tentando passar isso, né, eu acho que talvez seja um pontapé inicial até pra depois, porque a Marvel e a DC, por exemplo, eles estão tentando bater nessa tecla faz tempo, né? Uhum. Só que não, pelo menos que eu saiba assim, não tem virado muito não, né? Mas os preços estão bem convidativos também, tem página, tem revista, por exemplo, de 24 páginas que vai custar $1.99, né? De 34 páginas já sobe um pouquinho pra $2.99, então tem bastante coisa legal lá, vale a pena dar uma conferida pra quem tem o iPad, o iPod, iPin. Marcelo, tem alguma outra aí? Ah, só tem uma notícia que não tem nada a ver com tecnologia, com quadrinhos, com nada, que é a história de uma garota lá na chinesa, da cidade de Shenzhen, na China, que salvou um garoto, um menininho de 16 anos, de se jogar de uma passarela e fazer suicídio, e ela salvou ele com um beijo na boca. Olha só, hein? Tá aparecendo um monte de suicídio lá agora. É, foi Liu Wenqiu, de 19 anos, que deu, tava passando na hora lá, viu ele, o cara com a faca na mão e querendo pular e fazendo drama lá, e aí começou a conversar com ele, disse que era a namorada, os policiais lá que chegaram, disse que era a namorada pra poder se acalmar, e aí deu um beijo na boca dele lá, e no meio do beijo os policiais aproveitaram e pegaram ele, tiraram da ponta e tal. Olha só, salvando vidas. É o amor que tudo constrói, né? Tipo, se o cara tá ali pronto pra se pular e a menina vem dar um beijo, só um beijo, cara. Eu, meu amigo, eu dizia logo, vamos aproveitar logo o resto, né? Fazer logo outras coisas aqui. Aí ia ser preso por atentado a pudor, né? Ah, que saco. Meu amigo, eu estava quase morrendo. Não sei se isso é uma boa ideia, não. Depois cai os dois ali, eu quero ver. Aí vai fazendo que nem o aquela paródia do Tigre e Dragão. Não sei se vocês já viram uma. Não. Não sei se é um filme, propaganda o que é um Tigre e Dragão voando entre bambus. E pulando, só que em vez de lutarem com espadas, eles lutam com os seus genitais. Ó, onde você vê essas coisas, velho? Ô, blog do sapão, ó. É isso, senhores. Já falando coisa pra cacete, fica enorme esse momento Areva. Mas só pra fechar, eu queria falar que o maior podcast de todos, sucesso absoluto, foi o podcast do Aquaman, né, meus amigos? Aê. O podcast do Aquaman batendo aí os 5 mil downloads. Eu falei que ele é o maior de todos. Já é o podcast mais ouvido do Areva. Tá vendo só? O cara debuchando, sacaneando. Eu sabia, rapaz. Como é foda. Mas fala a verdade aí, Freud. Você tá indo de lan house em lan house aí pra fazer o download desse podcast, vai? Ah, tem um monte de máquina lá no trabalho. Eu boto estagiário pra baixar isso. Não, sacanagem. Pô, sucesso legal mesmo, cara. Arrebentou o Aquaman. Já é o podcast mais Ouvido do Areva, sucesso absoluto. Eu acho que pela propaganda que eu fiz lá, que era pro, que era o podcast do Bob Esponja. O pessoal se confundiu e embarcou na canoa furada, né? Baixou sem querer. Nada. Passou até do Chaves, então, né? O Chaves tinha quanto? Ó, o do Chaves já passou há muito tempo. Chaves é história, rapaz. Ó, só pra vocês verem, rapaz, o Chaves já é lenda, rapaz. O Chaves já era. Os podcasts top 5 do Areva, vamos lá. Podcast mais baixados. Em quinto lugar tá o podcast da Adriana Mello. Em quarto lugar tá o Super Filmes Antigos, podcast mais nas coxas que a gente já fez. Ah, ficou legal. Mas fez sucesso. Em terceiro lugar tá o podcast Artes Marciais, que foi aquele que a gente gravou com o convidado Hel, no MDM. E segundo lugar, o podcast 39, aquele que você pediu, que é o Lendas Urbanas, que a gente votou com o público, o pessoal escolheu esse tema. Em primeiro lugar, aquele podcast que você queria, mas você não sabia que queria, por isso que você não pediu, é o podcast Aquaman. Quase 5 mil downloads até hoje, 4.920 downloads. Líder absoluto do podcast Areva. Cara, e a gente foi os únicos a fazer, né? Um podcast sobre Aquaman. Deu uma caçada, não achei nada. Eu acho que deve ter tido muito gringo que baixou esse podcast, porque só vejo que assim, podcast Areva 50 Aquaman. O cara deve ter baixado no iTunes essa porra. E aí falou assim, pô, vou ouvir um podcast do Aquaman tudo em português. O cara deve ter ficado muito puto da vida. Tu pode crer, né, cara? Verdade, não tinha pensado nisso. I don't understand a fuck of this guy say what the fuck the hell, the son of a bitch. Lamento, meu camarada. Não tem Google Translate pra áudio. Você se fodeu. Perdeu, gringo. É. Senta que lá vem a história. E aí, senhores, até o próximo podcast. Whatever!